Projeto X Podcast. De boa, Sekai-san. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E o tema dessa semana é um anime que é, no mínimo, controverso em um monte de aspectos. Pode ser na história, pode ser no traço. É um anime que incita a polêmica e faz você assumir um lado, ou nenhum. Aí depende de você. O tema de hoje é Code Geass. Aqui é a Dri. E, pessoalmente, todos os personagens são os malditos e eu não gosto de nenhum deles, isso é muito legal. Vocês vão entender por que isso é muito legal daqui a pouco. Eu sou o Kuroi, que Code Geass não é da Clamp, o Suzaku não é o Shaoran, e Naruto é muito melhor que todos os trabalhos da Clamp juntos, tirando Sakura, claro. Porra, o Suzaku... Falo o mesmo. O Suzaku não é o Shaoran. Foi foda, realmente. Falo agora, logo. Agora, reparando no character design do Suzaku, realmente, eu nunca tinha reparado nisso, cara. Kuroi, você é um lindo, Kuroi, que eu nunca tinha reparado nisso, cara. Meu nome é Shaoran, vou fundo do Clamp Project, um autor dos fãs. E tenho a dizer que o Kishimoto nunca vai ser metade do gênio do clã. Eu quero polêmica. Ver vocês dois discutindo sobre toma isso essa mais pra frente. Tarde. Isso é interessante. Kishimoto é bosta. Oi. Parada vai ser boa. Quero ver porrada aqui. Gente, pelo amor de Deus, os Narutards que gostam da gente vão sair tacando pedra quando a gente sai na rua. Eu só quero deixar um PS aqui, tá? Eu não gosto de Naruto. Só deixando um PS bem claro, eu não gosto de Naruto. Obrigado. Aqui é o Panda e vamos lá, né? Eu não lembro mais o que eu ia falar. Como não, cara? Eu tava com a parada na minha cabeça e fugiu. É o frio, É o frio. A culpa de tudo é do frio, né? Tem razão. Então, já que a gente já fez essa apresentação deveras polêmica, já tivemos as nossas opiniões inflamadas aqui, a gente vai falar um pouquinho mais desse anime e por que ele causa tantas emoções nas pessoas. Mas então, primeiramente a gente vai falar um pouco sobre, afinal de contas, que anime é esse? Ele foi um anime de 2 temporadas, exibido nos canais, nas emissoras MBS e TBS, entre 2006 e 2007 a primeira temporada, e de abril a setembro de 2008 a segunda. A primeira temporada, chamada Lelouch of the Rebellion, ou Rangaku no Lelouch, e a segunda, Rangaku no Lelouch R, ou Lelouch of the Rebellion R2. Lembrando que, na verdade, Code Geass não é exatamente um anime, ele já foi criado, pensado pra ser um projeto, que nem que é Eureka 7, foi um projeto grandioso já foi pensado pra montar um monte de produtos em conjunto com o primeiro anime lá, exato, tá? Então, exato. Tipo, é bem legal nesse sentido, porque a galera já tava lá com as camerazinhas do Code Geass, bonequinho e tal, já a partir da primeira temporada. É legal porque, assim, justamente porque é uma coisa que permite expandir o universo da história. Não é, tipo, uma continuação só feita porque, deu dinheiro, deu certo. Não. Coisas uma história planejada pra se estender e, mesmo em termos de venda de merchandising, é um projeto bem pensado que deu certo. Pizza Hut que eu diga. Pizza Hut que eu diga. Já é uma série que já expandiu em, tipo, vários ramos diferentes, seja novel, light novel no caso, seja em jogos, seja também até em mangás, com a própria história da série principal, ou até histórias spin-off, ou prequel, ou continuações, ou histórias paralelas em OVA, como tá acontecendo agora com Code Geass Boku no Hero. Vocês tinham falado também, chegou a sair até uma visual novel, não saiu, que é pra PS2, eu lembro de ter lido alguma coisa sobre ela. Você... É Lost Color. Isso. Lost Colors e foi pra PSP, se não me engano. Tá certo. Então vamos dar o plot inicial de Code Geass. Code Geass começa com o protagonista, né, Lelouch Lamperouge. Ele era um estudante normal, vivia uma vida normal, né, na Área 11, atual Área 11, antigo Japão, que atualmente pertence ao Império de Britânia. Porém, um dia qualquer, quando ele tá naquelas apostas dele, e acontece um acidente. E ele é um pouco altruísta, né, você viu, o personagem ele é um pouco altruísta, então ele vai ajudar. E ele acaba se envolvendo, à primeira vista, com uma mulher misteriosa. E depois de alguns acontecimentos, ele se vê numa situação onde ele tá correndo risco de vida. E essa mulher misteriosa dá um poder pra ele, que é o poder do Geass. Onde ele consegue dar ordem à pessoa que está olhando diretamente pra ele. A verdade é que, assim, o Lelouch, ele, se qualquer outra pessoa tivesse pego esse poder, Não seria... Não seria grande coisa. A pessoa usaria pra um fim egoísta qualquer. Ela usaria pra conseguir vantagens pra si. Mas o Lelouch, ele era bizarramente inteligente. Ele era muito inteligente. Ele tinha planos muito maiores. E quando ele conseguiu aquele poder, ele conseguiu a ferramenta que ele queria pra colocar em prática um plano muito antigo dele. Que era uma intenção... O que antes era uma intenção, aí com esse poder se tornou um plano, que era destruir a Britânia. Destruir o Império da Britânia. Destruir o Grande Império de Britânia, sim. Posso começar a discordar já? Por favor. Ou não? É porque é o seguinte, inicialmente o Lelouch, quando ele toca no poder, ele tem o mesmo tipo de problema do L do Death Note, sabe? Ele tem a síndrome de Deus. Do L? Eu me acho... Do Raito. No L não, do Raito, desculpa. É porque é a mesma merda e é Death Note. Não, foda-se. É, pra mim, Code Geass é muito melhor que Death Note, então foda-se. Logo, a gente vai discutir essa parte depois, porque essa comparação babaca de Death Note com Code Geass, eu quero falar dela. Ah, não, mas a gente pode falar um pouco mais depois. É, mas, tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Inicialmente, o Lelouch, quando ele tocou no Geass, quando ele obteve o poder do Geass, ele não já foi pensando em destruir, ele não já foi arquitetando tudo. É, isso daí eu acho que a gente tem essa sensação mais na segunda temporada, mas beleza. E, o que eu quero dizer, na primeira temporada, logo no primeiro episódio, ele já dá a impressão que ele tá lá, ele quer destruir tudo e ele só quer mesmo vingança, entendeu? Ele quer foder o pessoal no episódio. Eu vou somente ajudar porque eu quero usar essas pessoas como meus peões e pronto, entendeu? Eu quero testar... E ele quer ver exatamente o tipo pegar fogo. Só depois é que ele começa com um sentimento mais de altruísta e... Ah, eu vou ajudar o mundo porque sabe como é que é, né? Eu tenho que ajudar o mundo. Assim, é que tem a evolução do personagem também, né? Do começo pro final você vê muita evolução da personalidade dele, né? Mas exatamente. Assim, no começo, a Shiitsu até explica isso, que quando ela decide surgir, né? Ela sente a presença do Lelouch, ela fala... Te achei, você é a pessoa certa, entendeu? Porque ele podia, no começo, quando ele recebeu o poder, ele podia não ter esse objetivo, mas ele tinha esse ideal. Exato. Né? Ele tinha o idealismo, né? Ele tinha o ideal dele. Ele tem todos os preceitos de um anti-herói, o Lelouch. Exatamente. Eu concordo. Então, ele tem aquilo na cabeça dele, porque ele já pensava algum tempo naquilo, sendo que, inicialmente, a sensação dele é botar pra ferrar em todo mundo e não quero saber de nada. O que eu quero ver é o pessoal se matando. Aliás, eu acho que uma coisa que eu até acho bem legal em Code Geass é que, da forma como a história é contada, você mesmo não tem como ter certeza absoluta das motivações e das ideias, não só dele, mas dos outros personagens, até o final da história mesmo. E no caso do Lelouch, eu senti quando eu assisti o final, não vou contar o final agora, é que muita coisa que aconteceu no primeiro, no começo, só foi fazer sentido no final, entendeu? Aquilo foi propositalmente foi escondido. Eu acho, eu cheguei ao final sem entender a personalidade, eu admito, eu cheguei ao final sem entender a personalidade dele. Eu não sei, eu, tipo, terminou o anime e pensei, tá, qual é a dele? O que realmente era verdade em tudo que ele disse, em tudo que ele sentia? Isso é legal. É que o anime tem várias reviravoltas, né? Sim, por isso você sim. Fica meio, deixa o espectador meio confuso. Deixa confuso e não responde. Não responde, isso é legal. Não só ele. Não só ele. Ele, o Lelouch, ele é um personagem muito complexo. Ele, assim, ele é muito complexo. Você só consegue... Você entender assim, o mínimo dele quando você consegue entender a motivação dele. Por que ele quer fazer aquilo tudo? Quando você leva isso em consideração, passa a fazer sentido. Mas ainda assim, ele continua sendo um personagem muito complexo. Ele continua sendo um personagem que ele carrega o mundo nas costas. Ele, assim, ele leva um fardo tão pesado, tão pesado, tão pesado, que é muito impossível entender isso, ao completo do personagem. E ele mente pra todos, pra si mesmo, pra quem tá assistindo, pra quem tá em volta dele. É pra si mesmo, mas isso aqui é legal, né? Isso aqui é legal porque ele acaba... Eu acho ele um dos personagens mais reais que tem lá naquele anime. Da história do anime, ele é um dos personagens mais reais. Porque ele tá lá e, tipo, ele tá lá, mas ele tá sempre pensando na situação da hora. E o que for mais importante pra ele lá na hora, na personalidade dele lá, ele vai fazer daquela forma e ponto final, cara. Entendeu? Então, tipo, é diferente de uma pessoa, dos personagens normais de anime, que seguem a trilha da felicidade. É. Yes, Your Highness! antes da gente até entrar mais a fundo nos personagens, é explicar o cenário, o contexto da época, né? Porque o anime já começa com um flashback. Um flashback dele com Suzaku no Japão, né? Quando eles eram crianças. Isso, lá em 2007. Sim, foi quando o Japão foi dominado pelo Império da Britânia e se tornou a Área 11. Exatamente. Uma área sobre domínio do Império Britânico. Eles denominam como Terceira Guerra Mundial, né? Terceira Guerra Mundial e expansão do Império Britânico, né? Britânico, exatamente. Pô, cara, eu me lembro toda vez daquela introdução da C2. É muito foda. Mas desculpa, continua. Mas ó, cuidado que tá chegando, hein? 2017 é logo ali, hein? Exatamente. Na verdade, o domínio começou em 2010, não foi? Pelo que eu me lembro, foi em 2017 era a linha do tempo em que eles estavam no anime já, né? Tá certo. De fato. Mas a invasão aconteceu em 2010. Bom, eles só estão adiando um pouco mais depois que revelaram o que aconteceu no anime. É. Uhum. A história principal se passa mesmo em 2017. Exato, isso. No Japão. Uhum. Ou Área 11, né? Área 1, conhecido Japão. Que ele vira uma colônia do Império Britânico. Eles tiram o orgulho deles ao máximo, até proíbem que eles usem o nome aí. Os japoneses são chamados de Elevens e tem que viver em guetos. E os britânicos são tipo a ralé da ralé. Eles são tratados feito lixo. O gado é mais bem tratado do que o japonês, seja na Área 11, seja até quando eles estão mandados para a Europa, como é mostrado em outras obras. Exato. Os japoneses são tratados como lixo. Literalmente, não tem palavra melhor, é lixo. Todos os países que viram uma colônia do Império Britânico, eles perdem todos os seus direitos, né? Sim. Ele perde seu direito individual e tal. Eles perdem o direito a uma nacionalidade, cara. Ao nome. Crianças, isso é uma aula de história. Eles também faziam isso há 200 anos atrás, então as coisas não mudou muito de lá pra cá. Pois é. É verdade. Mas aí, isso acabou se tornando uma motivação muito grande, porque, assim, o Lelouch vivia nessa área. Ele, o sobrenome dele não era Lelouch Lamprelouch. Era um nome que ele tava usando pra se esconder, porque, na verdade, ele era filho do imperador da Britânia, que tinha sido mandado pra lá junto com a irmã dele, a Nanali. Nanali, não sei como pronuncia direito. Nanali. Eu chamo de Nanali. Nanali. Nanali. Nanali. E ele foi mandado pra essa província, meio que expulso pelo pai mesmo, que depois que a mãe dele foi assassinada, ele foi tentar tirar satisfação com o imperador, que humilhou ele e falou que ele só era uma peça descartável e mandou eles pro Japão. E foi depois que eles foram pro Japão que estourou a guerra, que ninguém veio buscar eles. Eles foram enviados pro Japão como uma troca moeda de diplomática. Troca. Isso. Com o ministro Gembo. Que era o pai do Suzaku, uhum. Que era um amigo pessoal do Imperador de Britânia. Mas assim, e a gente não tá falando de uma coisa muito importante. Como é que a Britânia tinha tanto poder assim? Porque a Britânia, ela tem poder de uma coisa chamada Nightmares. São robôs gigantes de guerra e eles são muito fortes, são tecnologia de ponta feita pra guerra. Exatamente. E a Britânia era justamente assim, era o máximo do máximo da tecnologia, tinha setores inteiros de tecnologia voltados só pra criação de Nightmares e assim eles iam conquistando territórios e tudo mais. A Britânia era o império assim, mais desenvolvido tecnologicamente em questão de tecnologia militar, né? Dá a entender que a cultura toda da Britânia era muito militarista, né? Exato. Porque eles eram países que conquistava, que virou ficou dono de mais da metade do mundo, então isso era bem, bem firme nele. Essa reverência, por assim dizer, ao aspecto militar do país. Isso mostra muito, tanto é que os outros países não tinham a menor chance. Porque era uma coisa que eles estavam muito acima, era algo que fazia parte da filosofia do país, de dominar os mais fracos. Então não tinha pra onde correr. Os Nightmares, explicando mais ou menos pra quem não conhece o Code Geass, né? Os Nightmares, eles são uma espécie de armadura blindada. São capazes, assim, um Nightmare controlado por uma pessoa só. Eles parecem um Gundam. Eva. Eva um pouco menor. Exato, menor, controlado por uma pessoa, blindado, né? Ele é capaz de destruir um tanque do exército facilmente. Então, era uma tecnologia de ponta, assim, absurda que tinha o Império da Britânia, né? E só eles tinham esse tipo de tecnologia. E conforme os outros países, reinos, impérios, eles iam alcançando essa tecnologia, o Império de Britânia, né, eles já tinham avançado muito mais. Melhor. Exato. Enquanto eles estavam alcançando o que a Britânia tinha agora, eles já estavam muito mais avançados em questão de tecnologia militar. Então, isso mostra que, contra isso, o Japão não tinha a menor chance, e os outros países que a Britânia dominou não tinham a menor chance. Se até o próprio imperador chegava num discurso e falava que a dominação era natural, que era bem darwinismo social mesmo que ele falava, então não tinha. Aí, nisso, o Lelouch, ele foi criando, ao longo da vida, um ódio cada vez maior pelo Império de Britânia, pelo pai dele, principalmente um ódio pelo Império todo, mas concentrado no pai dele. E aí, quando ele tinha motivação, tinha inteligência, quando ele ganhou a ferramenta, logo ele percebeu que tinha como usar. Só que ele era uma pessoa pra derrotar a Britânia. Ele não pensou duas vezes pra usar essa ferramenta contra a Britânia. Exatamente. E ele, qual foi, então, o primeiro passo que o Lelouch tomou? Com esse poder em mãos, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que encontrar alguma forma de ganhar poder militar. Como foi essa maneira? Ele se aproveitou de um grupo rebelde, os chamados Cavaleiros Negros. Não, só que ele não podia... Ele se aproveitou de um grupo, assim que ele percebeu a situação em que ele estava, ele se aproveitou desse grupo, e a partir desse grupo ele criou os Cavaleiros Negros e criou o alter ego dele, que é o Zero. Ele se tornaria um símbolo para esse exército, e aí sim, como Zero, ele tinha espaço para poder agir. Como Lelouch, ele não podia fazer nada. E ninguém podia saber que ele era Lelouch de Britânia. Ele mesmo sendo Lelouch Lamperouge, as pessoas podiam pesquisar e ver. Não, cara, você é filho do imperador. O que você tá fazendo aqui com um grupo rebelde querendo, pô, atirar no teu pai, cara? Você Exatamente. É louco? É aí o que aconteceu. O cara botou a máscara do Zero justamente pra poder ser o líder. Sim. O que é importante falar, que eu acho que é o que mais importante pra ele como motivação, é da irmã mais nova dele, a Nanali, que quando a mãe dele foi assassinada, ela perdeu a visão e o movimento das pernas. E como os dois foram mandados pra Área 11, na época ainda não era Área 11, a irmã dele era provavelmente uma das únicas pessoas com quem ele realmente se importava. Gostava de verdade dela. E tanto é que tudo que ele fazia, a princípio, pelo menos, o que ele queria era criar um mundo mais gentil pra Nanali. Então é uma coisa que ela pede pra ele, né? É, aí fica a questão. Ele manteve esse ideal até quando? Será que ele não usava isso como uma desculpa? Isso é uma coisa que não fica claro pra mim. Se ele realmente acreditava nisso até o fim. Como não? Até o final, até o último episódio. Se ele por todo esse tempo acreditava, se ele realmente acreditou nisso o tempo todo, é essa a minha dúvida. Como em qualquer tipo de pessoa, ele também teve tendências à carne, entendeu? Então, tipo, tinha hora que ele tava apegado totalmente a esse pensamento, né? Eu quero transformar o mundo pra minha irmã, eu quero um mundo melhor pra minha irmã, eu quero que ela viva num mundo bem melhor do que tá hoje em dia. Mas, tanto inicialmente, como teve várias horas que ele chegou assim e virava a mesa assim e falava: foda-se, eu não quero dar um mundo pra minha irmã, não quero dar um mundo pra nada, o que eu quero é fazer o que eu quero e ponto final, eu quero brigar, eu quero ver o circo pegando fogo, eu quero... Tanto que são graças a essas horas que acabam rolando os plot twist lá. Né? Mas eu sou bem cético em relação a muita coisa do Lelouch, eu questiono muito até que ponto ele era fiel aos... Acho que teve aquela parada de redenção no final? Teve, isso é verdade. Mas que eu tenho minhas dúvidas, por quanto tempo, durante esse tempo em que ele foi o Zero, que ele teve esse poder, por quanto tempo ele realmente tava fiel ao ideal inicial dele, por quanto ele tava mais querendo se colocar como imperador do mundo. Ô, gente, vamos assim, eu sei que tá todo mundo empolgado aqui, querendo falar já. Vamos apresentar só os personagens, assim, só dando um resumo de cada um, dos personagens, assim, mais importantes da série, né? Aí a gente entra na zona de spoiler, que eu sei que a galera tá se segurando, Olha, eu tô calado por causa disso. Kuroki tá contido, coitado. Eu tô aqui, cara, com a mão fechada, porque realmente não dá. Mas quer que eu fale do Shaoran? Falem do Suzaku, porque eu odeio ele, por favor. Ok. Vai falar do Shaoran? Por favor. Ah, tá. Deixa o Shaoran falar dele mesmo. Shaoran, você quer falar de você mesmo, cara? Fale de você. Conte seus sonhos, o que você procura nas pessoas, se você quer fazer amigos ou não. Cara, você não é gay que nem o personagem, não, né? Só pergunta. Mas assim, também a gente não tem preconceito. A gente também não tem realmente preconceito, bom, cara, mas ele, tipo, o nível dele, cara, é incrível, assim, em questão de amor pelo cara lá, pelo Lelouch, é incrível, assim. Na verdade, cabe uma ressalva, porque que é eufêmia. Ah, é verdade. Cara, meio que ele desce a bunda loucamente, problema dele, a bunda dele não tem que ser, cara. Verdade, vamos parar de confundir a galera, vamos falar, é o Kururugi Suzaku. Suzaku Kururugi. O Kururugi Suzaku era um amigo de infância do Lelouch, e o filho do último primeiro-ministro do Japão. Ele é um soldado do serviço das Forças Armadas da Britânia e foi escolhido para testar um modelo lá muito legal de Nightmare, chamado Lancelot, né? Pô, cara, o Lancelot... A primeira vez que eu vi o Lancelot, eu chorei. Livre. Não, foi foda. É foda. É, apesar, eu ainda prefiro o... Ainda não é o meu Nightmare favorito, porque o da Kallen é... O M. Kagura em 2, né? Eu prefiro também. Da Kallen chuta bundas. E é vermelho. Vermelho é mais legal. É vermelho. É porque, realmente, o da Kallen chegou já com uma tecnologia muito, muito loucona. Foi. Mas, tipo, então, o Suzaku, né, ele, ao contrário do Zero, que queria mudar pelas massas, o trabalho do Zero era, eu vou mudar, vou cortar a cabeça da Britânia, eu quero mudar o mundo pela cabeça da Britânia. O Suzaku, não. Ah, não, você é o mais contido, você é o mais menino. Ah, eu vou virar uma menininha. Eu vou pra dentro da Britânia, né? E lá dentro, né, como eu sou um cara que... Um cara bonzinho. Não, além de ser bonzinho, eu tenho a boa vontade, a pequeniníssima boa vontade, de ser o filhinho do antigo primeiro-ministro do Japão, que isso é um spoiler muito filha da mãe que eu acabei de contar, mas já no primeiro episódio já mostra isso. Mas, tipo, e ele simplesmente quer se tornar um dos maiores, como é que eu diria, uma das maiores hierarquias de lá da Britânia, entendeu? E ele quer mudar a partir... de dentro da Britânia, sem derramamento de sangue, sem nada. Ele é o carinha mais bonzinho e nojentinho, e parece o Shaoran do Sakura Card Captors. Pronto, falei. Isso vocês perceberam que é o depoimento de alguém que realmente ama Suzaku Kururugi. É, foi emocionante, foi tocante mesmo. Adoro. Todo mundo chegou no conceito que o Lancelot é foda, o problema é que tá dentro dele. Exato, basicamente. Com certeza. Meu Deus, cara, como é que o cara tem... Ah, eu tenho medinho de matar. Eu tenho medinho de matar. Agora eu matei. Ai! Sabe, você tá fazendo eu levar esse cara menos e menos a sério. Muito obrigada por isso. Não dá pra levar ele a sério. Nossa, cara. Eu acho que entre todos os personagens, o Suzaku é o mais hipócrita. Ele é de uma hipocrisia, de uma falsidade que é de chorar. O Suzaku é um hipócrita. Ele é muito hipócrita. Porque ele, no fundo, ele não se satisfaz com o sistema, mas é aí que tá. Se a gente for parar pra pensar, existem o Suzaku e o Urushi, que são os melhores amigos de infância e tudo mais. Por um lado, ambos são revoltados com o sistema da Britânia. Sim. Só que o Ururucho se revolta a ponto de revoltar até com a própria linhagem dele real e se revolta contra a Britânia. O Suzaku não. Ele vai lá e entra pro sistema corrompido da Britânia só pra criar o caos, entendeu? É pra cima dos revoltosos. Exato. Então, é uma pessoa que é oprimida pelo sistema. Que se deixa oprimir. Ele fez isso pra se sentir melhor com ele mesmo. Eu acho que ele só fez... pra mim, a história de, vou mudar o sistema por dentro... O cara era um soldadinho bosta, ele nunca conseguia fazer isso, ele sabia isso. Ele fazia isso só pra se sentir melhor. Ele tinha o título de soldado honorário da Britânia, né? Porque, teoricamente, só Britânias, né? Só o... Britânia Jean, logo. O Britânia Jean, só eles poderiam ser soldados britânicos, né? Fazer parte do exército britânico. Mas... Sabe, isso chegou a me irritar um tempo, porque, gente, ele não poderia ser tão, tão estúpido, tão ingênuo, a ponto de achar que só de entrar pro exército, só de comprar uma cidadania, ele conseguiria mudar uma coisa de dentro. Ele tava fazendo aquilo pra se sentir melhor com ele mesmo. É por isso que eu acho que o Suzaku, as atitudes dele me irritaram muito mais do que as do Lelouch, que ele fez coisas horríveis, claro que fez, mas acho que ele nunca foi tão bunda mole quanto o Suzaku foi, então. Exato. Mas vamos pro próximo personagem, que eu sei que o Kuroki é apaixonado por ela. Mas ela é linda também, eu não entendo porquê, ela é muito linda. Que é a Shih Tzu, né? Que é a menina misteriosa, do cabelo verde, né, Kuroki? Que deu... Com certeza. Que deu o poder do Giz pro Lelouch, né? Então, a Shih Tzu é a personagem que deu o poder do Giz pro Lelouch, né? Ela é uma personagem bem misteriosa no começo, e ela meio que salvou a vida do Lelouch no primeiro episódio, né? Tomando um tiro no lugar dela. Só que, misteriosamente, ela não morreu. Você acha que ela morreu no primeiro episódio, mas ela não morreu. E ela começa a seguir o Lelouch foda, stalker foda do Lelouch depois. Vai até morar com o cara. Isso acabou salvando a pele dele mais de uma vez, então. Sim, mais de uma vez. E ela tem um contrato com o Lelouch. Ela deu o poder do Giz pro Lelouch. É na base de um contrato que eles têm, que mais pra frente a gente vai chegar nisso. E um detalhe legal dela é que ela é apaixonada por Pizza Hut e ela fica abraçada com Tiscum, que é o personagem do Pizza Hut. É um personagem super legal, carismático, e eu conheço muitas pessoas que são apaixonadas por ela. É legal. Acho que enquanto tava passando, devia ter alguma promoção do Pizza Hut de colar, tipo, juntar selos e trocar por um bichinho, porque... Tipo, ela conseguiu trocar em uma semana, só. Comia todo dia, duas vezes por dia. Acho que isso é foda. Só o que eu tenho a dizer sobre ela, pra não... Porque qualquer coisa mais dizer além disso vai ser spoiler, a gente vai deixar pra falar isso depois. Posso falar da Karen, então? Pode falar. Karen Stattefeld. A Karen Stattefeld, ela é descendente tanto de um cidadão britânico morto, quanto de uma japonesa que é viciada numa droga, especialmente lesiva, chamada de Reframe. É uma droga que faz as pessoas ter alucinações nostálgicas, tipo viver e ficar presa no passado. A Karen, apesar de ter os documentos dela assinados como Karen Stattefeld, ela prefere ser referida como Karen Kozuki, que é o sobrenome japonês dela. Ela é a principal piloto dos Cavaleiros Negros e ela dirige o Nightmare chamado Guren. O Guren, ele tem uma característica interessante, que ele tem uma garra que ele manda ondas de calor atômico que acabam com o inimigo. E ela é uma ótima piloto. Ela, assim, sensacional. E ela, assim, ela é uma garota muito forte. Ela, apesar de não simpatizar com as pessoas à primeira vista, ela com o tempo vai se abrindo. Ela é uma pessoa que ela é muito fechada por causa da vida. Ela não confia nas pessoas de cara. Ela prefere viver uma vida arredia, assim, como um gato arisco. E muito cuidado quando... Muito cuidado não, né? Depende pra quem for pesquisar. Pesquisar imagens de Karen Stattefeld com o self-search desativado. Pois é. Eu acho que qualquer coisa de Code Geass com o search desativado lá, o self-search, vai vir sacanagem. Ah, vai. No Google. Com certeza. Entendeu? Principalmente a Oi. Uau! Pois é. Não, olha, mas pensando bem, toda a tensãozinha entre o Lelouch e o Suzaku, vocês acharam mesmo que toda a parcela fã de Aoi que gosta de Code Geass não ia enxergar algo mais aí? É óbvio que pô, sim. Pô, ainda mais os fãs. Ainda mais os fãs que vieram por causa do Clamp, né? Isso aí já é normal. pros registros, eu gosto de Aoi, não vou falar disso porque eu sei que vocês não gostam, mas eu não shippo os dois, eu acho que os dois têm. Eles tinham mais é que matar um ao outro, mas isso não vem ao caso. Agora a gente falou um pouco mais. Tem outros personagens, claro que tem. Tem o pessoal da Academia Escola. Ashford que estuda. A Kalin tem estuda na Academia Ashford junto com Karen, o Lelouch. Millie, a Shirley, Rivals é muito legal. Rivals é demais. O Rivals é o alívio cômico. O alívio cômico. O alívio cômico. E a Shirley também, ela é muito... Ela é importante ela pra caramba. Ela é importante pra história. Mas muito importante pra desenvolver, principalmente o personagem do Lelouch. Do Lelouch. Em termos de personagem, eu não gosto muito da Shirley, mas ela tem uma relevância grande pra história. Pra quem não tá entendendo nada do... Alguns falam Lelouch, alguns falam Lelouch, alguns falam Lelouch. Tá certo de todas as formas, tá, galera? Só muda a pronúncia. E eu não sei qual que é a origem do nome, se tem algum significado, se eles pegaram de algum idioma. Porque, assim, é legal você ver anime quando eles tentam pegar um nome parecendo que, tipo, pareça ocidental. E aí vem aquelas barbaridades, né? Aqueles nomes que não tem nada a ver com nada. Vamos abrir a área de spoiler, então, pra galera que tá frenética, tá aqui se segurando. Então vamos lá. Abrir spoiler full, viu, galera? Se você não assistiu e tem planos de ver, por favor, se tenha planos de ver, porque é uma série boa pra caramba, essa é a hora em que você para de ouvir, você só volta no final. O quê? Naruto? Também! A gente vai começar a discutir os pontos-chave do anime e vai ter spoiler do primeiro ao último episódio da primeira e da segunda temporada, então bora. Quem quer ser o primeiro? Quem quer... Ah, eu fui minha morte. Esse é um ponto-chave. Eu acho que muda, as atitudes de todos muda quando a Efimia morre. O problema não foi só a morte dela, foi a forma como ela morreu, né? Sim, foi uma forma muito chocante. Que ela era defensora da paz, da Britânia e tudo mais. Aí, de repente, ela mandou matar todos os japoneses. Aquilo ali foi muito esquisito. Tanto que ela ficou conhecida como a Princesa Sangrenta. Até pela forma como ela morreu, com um tiro do Zero no peito. E daí, o Zero virou o Marte, né? e disseram: esse sim é o cara que nós queremos pra que tome de volta o Japão das garras da Britânia. Vamos todos acabar com a Britânia. Cara, isso é genial, cara. É isso daí. É. Cara, eu não vejo isso em anime até hoje em dia, cara. Eles podem até tentar fazer algum tipo de anime assim. Mas nessa carga, se Code Geass fosse um livro, eu acho que, puta, ia ser muito legal. Ia. Tipo, um livro mesmo, com tudo explicadinho, tudo bem fechadinho e tal. Porque Code Geass é foda nesse sentido. Em questão de guerras e remanejamentos. É um Game of Thrones futurista. É legal que, assim, ele cria... Os personagens são... Eles fazem coisas, eles não são apenas personagens, todos eles acabam sendo símbolos e as atitudes deles acabam influenciando outras pessoas. O Zero, por exemplo, ele não é o herói que eles querem, mas é o herói que eles precisam de nada a cabeça. E assim, o Zero, ele criou ao redor de si um mito que não teve precedentes nenhum. Antes, até então, os ditos oprimidos não tinham alguém que os representasse. E assim, ele soube criar todo um mistério por ele usar a máscara, por ninguém saber quem ele era. Graças a essa máscara, ele era permitido fazer coisas inimagináveis. Ninguém, em sã consciência, levaria uma guerra contra a Britânia. E ele foi o cara que teve a capacidade de convencer pessoas a comprarem a causa dele. Mas a morte da Eufemia, ela é muito marcante. Não foi só o fato, a morte. Foi o conjunto de fatores que levou à morte e o que resultou da morte dela, né? Sim, ela ia propor uma paz que ia tornar a Área 11 com o Japão uma área moderada, que ela mesma ia supervisionar e os japoneses iam ter seus direitos, ia ser uma utopia frente àquilo que os japoneses enfrentavam no mundo todo. Os japoneses iam ser incluídos naquele cenário internacional, não mais pisados, tratados como lixo. Mas o que aconteceu foi aquilo que todos vimos, o Geass do Ururushu perdeu o controle enquanto eles conversavam e ele, quando eu disse assim, cara, se eu mandasse você matar todos os japoneses, você me obedeceria. Só que aí ele não viu que o Geass dele estava ativo e a Eufemia seguiu essa ordem e mandou que todos os japoneses morressem, pegando uma metralhadora, atirando no público que estava prestes a ver a cerimônia de oficialização da área moderada da Área 11, e aconteceu uma catástrofe, que resultou, culminou na morte da Eufemia, que o Zero teve que matar, e ele foi sendo visto como um herói. O Suzaku, que era o cavaleiro pessoal da Eufemia, ele não engoliu essa história e correu atrás até o fim, para encontrar que a fonte de todo esse problema era justamente o Zero, e que Zero, no fim das contas, era amigo dele de infância, o Ururushu. É legal a gente lembrar que a Eufemia foi uma das únicas pessoas que conseguiu resistir, ainda que por um tempo muito curto, ao comando do Geass. Porque ele usou o Geass a torto e direito contra as pessoas. Ele mandava a pessoa, tipo, pintar a parede com a pincel invisível. Ele mandava as pessoas ficarem pulando pelo campus, assim, para treinar o alcance do poder dele. Isso aí é uma coisa fato, que é fato. Ele queria... assim que ele conseguiu esse poder, ele tentou descobrir até onde que ele ia. Só que o que ele não previa é que esse poder, mesmo com ele testando o máximo que ele podia, ele acabou saindo do controle. Ele não tinha intenção de causar carnificina que foi causada a princípio. E mesmo assim, que é outro ponto que mostra que o Zero era um filho da puta muito brilhante, é que ele soube usar ele sempre soube usar situações mais desfavoráveis a favor dos planos dele. A favor. E assim, ele soube transformar a situação de uma forma em que acabasse colocando ele como salvador da pátria. Isso. Agora, eu quero pedir uma ajuda, que eu não lembro uma coisa. Eu não lembro. Ele já sabia que o Geass dele tava meio descontrolado quando ele falou com ela? Não, ele não sabia. Saiu do controle quando ele falou com ela. Ah, porque senão ele tinha garoteado foda também, né? Não, sim. Mas ele não ia cometer um erro tão, tão primário, eu acho. Então, ele não é o Raito. Não, é porque eu ouço gente falando, porque o Lelouch, você fica falando que o Lelouch é foda e não sei o quê, só que ele vacilou lá, não sei o quê. Só que, então, aí que tá uma coisa que eu não lembrava, se ele tinha já a ciência de que o Geass dele tava descontrolado ou não quando aconteceu isso. Porque não foi a intenção dele. Geralmente, ele consegue ativar o Geass só tem função quando ele quer. Sim. Dependendo da quantidade de vezes que ele utiliza e dependendo de como a mente dele tá, naquela hora. Sim, porque, por sim. exemplo, até com a Orange Kun lá, por exemplo... Orange Kun, isso é o melhor, cara. Eu não consigo me lembrar o nome daquele cara. Só consigo me lembrar de Orange Kun. Porque, cara, foi o Jeremiah. Pior apelido... Jeremiah, exato. Cara, imagina, o pior apelido que tu pode receber na tua vida é aquela porra daquele apelido. Mas Laranjinha. Exato. Ui, Laranjinha. Até o próprio Orange Kun, que também teve uma hora que ele chegou assim e disse... Ah, eu foda-se o mundo, eu vou botar pra ferrar em tudo. Eu vou usar meu guias pra tudo. No fim, ele acabou... enlouquecendo graças a isso daí. Ele perdeu o controle do corpo dele por causa do guias dele, né? Sim. Então, tipo, é tudo questão de como que a mente do Urerut estava naquela hora. Pelo menos é isso que eu acho, né? É isso que eu notei. É, dependendo de como a cabeça do Urerut estava lá na hora e de que forma aquilo aconteceu, entendeu? Ele estava em plena euforia, cara. Pô, ele tava lá na frente da Eufemia e podia dar um final, né? A todo aquele problema que tava acontecendo antes. Sim. E lá na hora ele conseguiu dar o jeito dele lá. Porque foi uma merda aquilo dali, foi. Né? Foi uma merda. Uma carnificida foda. Mas eu acho que o mais interessante é que mesmo com tudo isso, ele soube usar as pessoas... Mais do que saber usar as pessoas, ele sabia usar as pessoas certas. E na maior parte delas, ele não precisava usar o Guiz diretamente. Em boa parte das pessoas. Ele não... A Ordem dos Cavaleiros Negros, ele não precisou, tipo, usar o Guiz e comandar. Vocês todos vão me obedecer. Ele não precisou fazer isso. Ele convenceu essas pessoas e trouxe elas no pelo discurso. Pelo discurso. E tanto é que, graças a isso, você até compara. As pessoas que ele comandava com o Guiz e as pessoas que ele comandava com... Por convencimento normal. Que essas seguiam ele pra onde o cara fosse. Agora, as Kungis não tinham aquela motivação. Isso até acho que a própria Kallen fala isso num dos últimos episódios da R2. Que eles não tinham motivação pra lutar. Os que eram controlados pelo Guiz. Quando os Cavaleiros Negros se voltam contra o Zero, no final. A própria Ordem dos Cavaleiros Negros é algo genial. Do anime e do mangá. Da história em si, né? Porque o Lelouch, né? Eu acho que ele não tinha a noção... de como que ele podia mexer com as massas da forma como ele mexeu. Eu sempre me lembro da... Como eu falei no começo do episódio. Eu sempre me lembro da cena onde ele aparece pela primeira vez como Zero, né? Que ele vai lá salvar o Suzaku. Que tá lá o Suzaku todo parecendo Jesus Cristo lá. Agora eu vou começar a dar minhas pitadas aí de loucura, o que mais ou menos me lembra. Mas o Suzaku tava lá que nem o Jesus Cristo. Chega o Lelouch, né? O Zero, né? Porque a gente tem que ter essa noção que o Lelouch é o Lelouch, o Zero é o Zero. O próprio Lelouch, depois de um tempo, começou a confundir, mas depois ele botou a cabeça dele normal, deu foco à cabeça dele e conseguiu dividir que na hora que ele tinha que ser o Zero e a hora que ele tinha que ser o Lelouch. Só, acho que só no final que ele enlouqueceu e juntou os dois. Mas beleza. Então, no fim, a gente nota só por aquela cena da Ordem dos Cavaleiros Negros, não só como foi formado, mas na hora que ele foi salvar o Suzaku, que o poderio que ele tinha com as massas e como ele podia mexer com as massas via mídia. Entendeu? Coisa que, por exemplo... Eu não consigo ver nenhum anime hoje em dia que fale sobre isso. Ou então, alguns anos atrás. Não tinha animações que chegam nesse nível de qualidade. Algo tão, tão profundo, cara. Porra, é muito foda, mano. Eu não consigo falar sem me embolar e sem achar foda. Se fuder, caralho. Ai, gente, gravar com gente que é apaixonada pelas coisas que tá falando é tão legal. É assim, eu entendo isso. Porque uma coisa que eu fui sentindo à medida que eu ia assistindo o Code Geass é que é um anime que te questiona a cada momento. Você não sabe de que lado você fica, porque todos os dois lados parecem errados. E eles são mostrados pra você como os dois lados sendo errados. Mesmo o Zero com a Ordem dos Cavaleiros Negros, eles não são heróis. Eles não são heróis e... Acho que isso fica claro nas coisas que a Shitsu fala. Que ela fala sozinha em várias cenas, que eu acho que são algumas das coisas mais legais que ela fala, que são nessas cenas, porque ela é uma das pessoas que acho que tem a visão de panorama maior. Ela consegue ver a situação de um jeito muito mais claro. E ela questiona até quando o Lelouch vai conseguir levar aquilo, qual dos lados vai ser o primeiro a perder. E é legal porque ela acho que meio que... Coloque em palavras o que você ou tá pensando, ou deveria estar pensando até naquele momento. Isso é... Por isso até que eu gosto da Shitsu, porque ela não é uma personagem... Assim, não, você não entende muito bem ela também. Ela não mostra... Ela é uma personagem misteriosa e ela quebra muito a quarta barreira, né? Sim, isso é... Ela fala diretamente com você. Ela é, assim, interlocutora do anime que fala direto com você. Ela fala direto... É isso que está acontecendo, as pessoas estão passando por isso. O que a gente pode pensar disso? Cara, é isso. Ela quebra muito a quarta barreira. Ela vem e diz pra você na sua cara as coisas. E é sensacional, outro personagem sensacional. Tem uma coisa até que ela fala que é muito legal logo no começo, né? Que ele fala da intenção dele pra ela. E ela, e você acha que você vai conseguir fazer isso sozinho? Só porque você conseguiu esse poder, você acha que vai conseguir fazer isso? Até o Lelouch fala, né? Não, eu tinha essa intenção desde o começo. Você só encurtou o processo. Só encurtou o caminho. Só me facilitou o caminho. Isso me lembra, cara, que, por exemplo, todos os momentos de indecisões do Lelouch, né? No caso, que ele tava lá confuso. Ou então, nos momentos extremos, que ele tinha que tomar algum tipo de iniciativa, ela que tava lá, pra mostrar pra ele como que tava funcionando por fora, entendeu? Ela era aquela conselheira que, por exemplo, mostrava um pouco do outro lado também pra ele. E graças a ela que ele conseguiu muita coisa. Pelo fato dela mostrar certas coisas que ele não via, entendeu? Graças a ela que ele conseguiu arquitetar. Por exemplo, eu me lembro da Shirley, né? Lá, Charlie, eu não sei falar o nome. Shirley, Shari, em japonês é Shari. Shirley. É, Shari. Mas a Shari, por exemplo, eu me lembro que foi ela que colocou na cabeça do Lelouch que não deveria endoidar por causa da garota, por causa da morte da garota, entendeu? Foi ela que tava lá dizendo, cara, tu tem que se liga aí, mano. Senão tu vai acabar com o teu sonho, tu vai acabar com o teu objetivo somente por causa de uma morte, cara. Por que que tu vai fazer isso, velho? Deixa de ser cagão. Tanta pessoa morreu só porque uma pessoa que tava diretamente ligada a você morreu, agora você quer desistir de tudo. Quer dizer, todas as outras mortes foram em vão. E a Shih Tzu também tem um outro negócio nela, que tem o maior desejo dela. É o desejo que ela mais gostaria de realizar, que é... justamente ser morta. Esse é o desejo que ela faz a todos aqueles que ela faz e ela trato. Explicando por que, que ela quer isso, porque ela fala que uma vida muito longa porque é só um acúmulo de experiência. Nossa, achei uma das visões de imortalidade mais legais, que eu lembro de ter visto em histórias. Sim. E tudo mais. E ela já estava cansada de ser uma imortal, ela virou uma imortal contra a vontade dela. Ela foi também uma pessoa que... ela fez um contrato, assim, na Idade Média, na Europa, se não me engano, com uma freira. E ela tinha um guia que fazia as pessoas se apaixonarem por ela. Aí chegou um dia e ela perguntou, o que eu posso te dar em troca desse poder? Ah, um dia você vai saber. E o desejo da freira também era ser morta. E ela matou a freira e ganhou o Koji, que é aquele símbolo do guias que aparece na testa de alguns indivíduos, assim, bem limitados. São pouquíssimos indivíduos que conseguem aquele símbolo. A Shih Tzu é um deles. O outro é o Vitsu, que é o irmão, entre aspas, dela, que é aliado direto do Charles. Isso lembra também que, assim, o conceito de contrato apareceu em outros animes de outras formas. Eu tava lembrando dela falando que tinha feito um contrato com o Lelouch, eu lembrei de Madoka Mágica, porque assim, só que a natureza dos contratos é bem diferente, e o que é dado em troca... é bem diferente também. Eu acho que, se por um lado a Shih Tzu tem um quesinho de Kyuubi, de, tipo, querer resolver o lado dela também, e de não ter muito escrúpulo, não ligar muito pra ver o circo pegar fogo, tem. Mas é diferente, é bem diferente. A diferença maior, que a gente até discutiu no podcast de Madoka Mágica, a diferença maior também entre ela e o Kyuubi é que o Kyuubi tá cagando pro resto do mundo porque ele não é daqui. Sim, ele é um vibration incubator. Ele não tá nem aí pros seres humanos. Tanto ele, que... mesmo porque os incubators são os desprovidos de emoção. Então, exatamente. Dos fatos é que ele não entende, não entende a emoção. E ele fala, pra que serve essa emoção? Ele não entende a emoção. Pra que serve emoção? Porque se ele tivesse emoção, ele já teria resolvido. Não precisaria criar garotas mágicas pra fazer estrutura. Ele até, tipo, tem até uma analogia que a emoção, ela na verdade é um empecilho, né, pro ser humano. O ser humano é menos envolvido por causa da emoção, né? Ele não é um ser desenvolvido por causa emoção. Eu acho que a diferença dele pra Shih Tzu é essa, é que a Shih Tzu, ela tem emoção, né, ela não é totalmente altruísta e tal, mas ela quer resolver o lado dela, mas ainda tem essa diferença, né. Mas assim, acho que no caso dela, você justifica por ela ter um pouco menos de escrúpulo do que uma pessoa normal, porque ela já viveu tanto que, assim, perdeu muito do código moral dela ao longo do tempo, porque não fazia sentido. Sudoku, Eu tô dando uma olhada aqui num blog, né? Aí o cara tá falando aqui sobre Code Geass. Aí o cara tá falando aqui, pô, quem pensa que V de Vingança é foda porque nunca assistiu Code Geass. Nossa, a galera fala que é melhor do que V de Vingança. Mas é bom do mesmo jeito. Acho que são bons de forma, são formas diferentes. São histórias que se propõem a coisas diferentes. O Code Geass tem até um pouquinho, assim, de V de Vingança, porque no final você vê que o pensamento do Lelouch é um pensamento anarquista. É um pensamento de vou destruir primeiro pra depois reconstruir sobre os destroços. Sim. Eu acho que, tipo, deve ter tido algum tipo de inspiração. Influência mesmo, né? Isso. Inspiração, eu acho que não seria realmente a palavra. Você tá certo. Então, tipo, influência do V de Vingança, mas no total mesmo, é bem mais complexo. Sim. O Code Geass, por incrível que pareça. Agora, eu não tô desmerecendo a obra, não, porque depois, né, pode acabar falando merda, né? O Code Geass, ele, na obra, o protagonista, ele é muito mais endeusado, né? É diferente do V de Vingança. Sim. O Lelouch, ele é endeusado, ele é o cara fodão. Ele é o fodão. Não tem o que falar. O cara é o fodão. Sim. É o cara que tem um raciocínio maior, o cara consegue pensar estrategicamente muito mais rápido, entendeu? É um mérito do cara. Não, é só porque ele tem o poder. Não, o mérito maior dele nem é o Geass. O Geass, sim. O mérito... O Geass é uma ferramenta apenas. O mérito maior dele é o raciocínio, é o pensamento, é a estratégia, né? Mas voltando aos personagens aí, o personagem da Shirley, da Shari, ela é muito personagem-chave, porque não é só a morte dela que ocorre, né? Já começa tudo lá com a morte do sim, pai dela. Na primeira temporada. Isso aí se torna um ponto-chave, porque exato, o Mal, que é um usuário de guias, que era aficionado pela... Foi o que fez um contrato com a... Foi a pessoa que fez o contrato antes e não correspondeu às expectativas dela. Ele foi e se utilizou da Charlie pra tentar matar o Ururucho. Só que o que aconteceu foi que o Ururucho apagou as memórias dela, entendeu? E fez com que ela nunca se lembrasse dele, sendo que ela era apaixonada por ele, sempre foi. E na segunda temporada, quando o efeito do Geass é desativado pelo cancelador de Geass do Jeremiah, ela lembra de tudo, e ao invés de querer matar o Ururucho, ela tenta ajudá-lo. E quando ela fala com o Rolo, que é o irmão postiço do Ururucho, que a... Puta, esse é outro personagem que me irrita demais, cara. Nossa, esse é outro cara que, puta, podia dar a mão pro Suzaku, cara, porque são dois personagens que irritavam muito, Rolo, cara. Nisso... E ele conseguiu superar o Suzaku. É disso Suzaku que eu tô falando, mim, todos os personagens são filhos da puta, esses caras só confirmam o minha Rolo, teoria. Ele todos são detestáveis. Ele é muito mais falso que o Suzaku. Só que o Rolo, pelo menos, ele é falso. Todos. Mas ele depois, tipo, meio que se arrepende, ao invés, ele vira casaca e fica a favor do Ururucho e passa, tipo, a ter um sentimento de verdade pela primeira vez na vida, que ele antes era um assassino sanguinário com um Geass que para o tempo. Ele fica afim do Lelouch, né? Sim, ele sim. Ele fica... Não, mas sem sacanagem, né? ele fica meio afim mesmo. Mas beleza. Na verdade, o que acontece é que o Rolo, ele sempre foi tratado como uma máquina de guerra, pelo culto do Geass, até com a forma que ele foi concebido. Então, tipo, quando ele foi assignado pra ser irmão do Ururucho, aquilo se tornou, tipo, a coisa mais importante pra ele. Ele ganhou uma família. Eu não acho, assim, que o Rolo tinha um interesse romântico, assim, no Ururucho, de repente, que nem o Suzaku provavelmente tinha. Provavelmente. Não sei. Eu não sei. Eu não quero me julgar. Mas, tipo, o Rolo, eu acho que, tipo, o que ele queria era ficar no lugar da Nanali. Ele queria ser o irmão do Ururucho realmente. Tanto que quando a Shari quis salvar a Nanali, ajudar o Ururucho, o que aconteceu foi justamente o mais dramático. Ele foi e matou a Shari, o que acabou sendo um efeito muito dramático. Ele tenta botar o Geass nela mais uma vez pra ela não morrer, entendeu? Ordena que ela não morra, e ainda assim ela fica dizendo, não adianta. Mas eu tenho certeza que eu vou renascer da próxima vez e vou continuar amando você. E morre. É uma cena muito dramática. E muito feia, assim, de você ver. É uma coisa que, tipo, você lembra. É uma coisa memorável do show. Shari! よかった。最後に話せて。最後じゃない。今医者を呼ぶ。だから。 私ね、記憶が É uma das cenas que você realmente vê as emoções do Lelouch mais claramente, que é quando ele... É uma das partes em que ele realmente desaba. Uma das poucas... Dos poucos momentos em que ele realmente demonstra... Ele é humano. Demonstra, sim. Demonstra uma falta de controle. Que ele é humano de verdade. Que você tem certeza que ele tem uma certa humanidade. Com isso, você pode pensar em por que ele... Quando ele apagou a memória da Shirley, ele teve a chance de mandar ela esquecer só daquele dia. Só do fato de ela saber que ele era o Zero. Em vez disso, ele fez com que ela esquecesse dele completamente. Pra que, de uma forma que tirasse ela da vida dele. Aí, sim, fica claro o motivo. Ele realmente se importava com ela. Só que você só percebe isso em toda a sua dimensão quando ela morre. Que ela sentia alguma coisa por ele já dava pra saber desde o começo. Só que você percebe o quanto que ele retribuía esse sentimento só nessa parte. Por isso que é uma cena tão marcante, eu acho. É foda, é legal. Eu acho que o maior mérito do Code Geass foi esse, né? Não ter medo de matar qualquer personagem. É, quem que falou que é o Game of Thrones dos animes, né? O Kuroki. Mas é, cara. Mas é mesmo. Ele, tipo, ele matou a Eufemia, matou a Shai. Não tá nem aí pra opinião ele do não tem do pena, espectador. Né? Ele não tem pena dos personagens. Ele já pensa o seguinte, não. Beleza, cara, tu vai morrer e foda-se. Por exemplo, o próprio Lelouch, ele morre no final, né? Opa, olha o spoiler aí, gente. Mas, a gente já tá, né, na zona de spoiler, mas, então foda-se. Né? Mas eu acho que, tipo, a maior despretensão do autor em si, né, do pessoal que tava à frente, foi essa, tipo, eu vou chegar, eu vou matar todos os personagens chaves pra dar reviravoltas, e quando eu chegar no final, eu vou realmente matar o personagem que ninguém achava que ia morrer, cara. Não há quem me diga que, tipo, pô, o Lelouch já tinha tudo pra morrer no final. A impressão que dava era ou ele realmente ia ganhar tudo, ou ia acontecer alguma coisa, algum tipo de reviravolta que ele ia continuar vivo. Mas ele, tipo, ele se matar por um bem maior, sim, cara. Ele se matou, foi o Requiem do Zero. Ele se matou com uma forma de tornar o Zero um herói eterno. O que aconteceu foi que ele trocou de papéis com o Suzaku. Suzaku virou o Zero e ele virou um imperador tirano. De forma que a princesa sangrenta, que no caso era a Eufemia, foi totalmente esquecida. Ninguém lembra da Princesa Sangrenta. Nenhuma morte no Code Geass ela é inútil, né? Exceto o Clóvis. Exceto o Clóvis. Não, o Clóvis era inútil desde o começo, então não importa. Exato. Isso se chama corte. Isso se chama aparar pontas inúteis. Então foi uma morte, sim, válida também. Então, não tem também aquela morte, tipo, por motivo besta, né? Por vingança, que seja. Todas elas têm um impacto muito grande na série, né? Não é só pra deixar um personagem bravo, ela tem que ter um impacto pra dar o plot twist da série. E não era só pra causar draminha também. Não era só pra... Exato, exato. Não, porque assim... Não é só pra causar draminha. Irrita. Pra causar a irritação do espectador, né? Porque assim, você colocar uma morte sem uma explicação válida numa história, é a coisa... Eu acho que é a maior prova de falta de habilidade de contar uma história ever. Silver. E não foi o que aconteceu aqui, claro. Todas as mortes e todas as pessoas que sobreviveram também, teve? Sim, tinha um porquê. Teve um motivo, tinha um porquê. É que nem a gente já comentou na morte da Eufêmia, não foi só a morte o ponto forte, teve todo o contexto, né? Sim. E depois toda a consequência. Até a Nina se acabando na mesa. Foi uma cena totalmente desnecessária, mas aliás, tudo bem. A Nina é uma personagem muito interessante, se você for pensar. Primeiro porque ela demonstra bem a opinião dos Britannians sobre os Elevens, que você vê que ela tem medo e ela tem ódio deles. Desde os primeiros episódios mostra o quanto que ela tem pavor dos Elevens, e isso traduz o pensamento vigente na época. Segundo, a obsessão que ela tinha pelo filme Yasama, traduzida, entre outras coisas, pela cena da mesa da qual nós não precisamos falar. E mostra que, assim, a Eufêmia representava pra ela a perfeição. Que também, com a morte dela, ela conseguiria um ódio supremo do Zero. E foi por causa disso que surgiu a arma que, no final das contas, permitiria que o Zero, que o Lelouch se tornasse imperador. E se tornasse imperador odiado por todos. A Nina... A Nina era completamente louca. Isso acho que não tem muito questionamento. Ela ficou depois que a Eufêmia ficou, morreu. Ela ficou, mas foi, tipo, muito... Ela já era meio desequilibradinha, eu acho. Já, é que ela era aquela menina tímida, retraída e tal. E... E foi pra ela que tinha aquele perfil de personagem. Foi um impacto muito forte a morte de uma pessoa muito próxima, né? Que foi da filme. E, tipo, meio que despirocou, né? Endoidou. Ela me deu meio que uma raiva da forma como ela pirou. Ela faz uma cara aqui muito esquisita. Ela pira. Até consegui uma imagem disso aqui. As expressões faciais são as mais legais, porque elas são tão exageradas, mas que elas traduzem bem as emoções. Mas tanto é que a Nina, eu acho que, entre todos os personagens, ela é uma personagem muito bem feita, mas eu posso dizer com toda certeza que tem uma personagem da história que eu odeio, é a Nina. Eu vou entrar agora no personagem que eu odeio. Pra mim, eu discuti com alguns amigos, e a gente também chegou à conclusão que é o personagem que a gente mais... Que é a mais filho da... O personagem mais filho da puta. E isso diz muito em relação ao Codiguinho. O cara mais filho da puta tem que ser bem filho da puta mesmo. A mãe do Lelouch é muito filho da puta. Sim, cara. A Marianne. Marianne, puta. Cara, quando eu tava assistindo o anime, velho, eu tava discutindo com um colega de trabalho. É a personagem mais filha da puta ever, velho, do anime. Sim, porque ela finge que tá morta durante não sei quanto tempo. E, de repente, oi, eu tô viva. Tô vivona aqui. Era tudo pegadinha do malandro. Tô vivona só. Como é que só é? A sua irmã fudeu. Eu não, eu tô aqui inteira. É, e você achou que o seu pai que tinha mandado me matar? Surpresinha, nós estamos de casinho ainda, não continuamos nos amando. Velho. Eu só acho estranho essa onda, né? De tipo, a quantidade de babaquices que aconteceram pra traumatizar eles, entendeu? Eu achei muito babaca toda aquela encenação deles. Muito, muito babaca. Dos dois? Até mesmo toda a família acaba compactuando com aquilo, né? Sim, ferrando sim. Tudo. Então, tipo, pra mim, a família Vi Britânia lá é, tipo, a família mais babaca de todos os tempos. Pra mim, matava tudinho. Não deixava um vivo. Fato. Não, tem uma personagem que eu acho que ainda tem um mínimo de código moral, que é a Cornélia. E a Eufêmia. Eu... E a Eufêmia também. A Eufêmia, sim, a Eufêmia também. Mas eu acho que mais a Cornélia, porque a Cornélia não tentava justificar suas ações. Ela fazia as coisas por ela. Ela não... Eu acho que tinha... Ela tinha um código moral, até ela que... Ela era mais verdadeira. Ela era... Da linhagem real. Ela era mais verdadeira consigo mesma. Ela tava ali, não, eu tô aqui porque eu quero conquistar. Ponto. Eu sou uma conquistadora. É isso que eu sou. Ela nunca enganou. Ela nunca enganou ninguém. E ela não tinha os delírios de grandeza e arrogância que o resto da família dela tinha. E eu gostava. Eu gosto da Cornélia. Falando que eu odeio todos os personagens é um pouco de exagero, mas... Então, eu gosto da Cornélia. Eu acho que ela era sincera. É, entre toda a falta de caráter da família real de Britânia, eu acho que ela tinha um pingo de princípios ali. E assim, ela era uma guerreira, ela sabia do valor da guerra, gostava das conquistas e achava que realmente a Britânia tinha que prevalecer, mas ela não usava de métodos tão baixos quanto os outros. Um personagem que eu achei que ia ter mais impacto, que ele foi bem corta tesão depois. Foi o Schneiser. Schneiser. Eu achei que ele tinha muito mais potencial. Eu achei que o Schneiser ia ser o final boss, pra ser honesta. Tipo assim, ele ia ser... Você ia descobrir que ele tava usando a figura do pai dele e ser o filho da puta mas mãe, eu esperava isso dele também. Mas acabou que ele foi só, tipo... O cocô do cavalo do bandido, a forma como ele foi derrotado foi... Como é que é, cara? O cocô do cavalo do bandido. Cara, ele foi chutado. Na boa, o Schneider tinha muito potencial. Ele era mais influente, ele era o mais foda ali naquele meio. Até a Cornélia tinha medo do Schneider. Sim. Aí chega o Ruruxo e dobra ele em dois, assim, como se fosse nada, como se fosse um graveto. Cara... No final ele virou o Clóvis da segunda temporada. Virou o Clóvis da segunda temporada, cara. Isso aí, pra mim, é uma humilhação. Ainda maior que ser o Clóvis, é ser o Schneider. Nossa, coitado. Coitado. Não, pelo menos tá ainda, vivo, tipo, né? entre o meio e o começo, né, da segunda temporada, ele teve uma boa atuação, né? Ele foi legal, tava mas lá. Mas eu acho que o final dele foi muito patético. Eu acho que foi a expectativa em cima do personagem que deixou com essa decepção. Sim. Só ele. Bota muito lá mais o pai dele do que do Clóvis. E o pai do Lelouch, que vira purpurina. Putz. É. Tem muitas coisas do pai do Lelouch que precisam ser explicadas. A Sunrise criou uma expectativa em cima da gente pra gente, tipo, não, Charles e o Schneider são os fodões. Vocês têm que manter eles em autoestima. Até as aberturas de Code Geass, elas traduzem isso. Se eu vou botar a segunda abertura da segunda temporada, R2, brother, você vê lá, o Schneider e o Ruruxo estão tipo... É, um tá vermelho e azul e outro tá de azul e vermelho, com as cores trocadas. Então, tipo, ou seja, eles são tipo dualidade, são duas lados da mesma moeda. Chega lá no anime, o que acontece? Tchau, cara. Tchau, exato, eu acho que o problema do Schneider é que se criou uma expectativa, a gente esperou muito mais do que ele retribuiu pro espectador, o personagem. O Charles ainda, ele apareceu pouco até comparado com o Schneider. Ele também foi bem... Foi chato bem mais ou menos, ele, né? Foi chato. Então, o que eu acho, na verdade, é que eles quiseram fazer isso porque, no final das contas, o que eles queriam mostrar é que o verdadeiro inimigo, o verdadeiro antagonista, não dá nem pra chamar de inimigo, era o Suzaku. Eu acho que eles tiraram um pouco o Schneider e o Charles pra, no final, o antagonista dele ser o Suzaku e, no final das contas, não tinha mais antagonista, entendeu? Isso foi uma coisa que eu achei interessante, achei uma escolha de história interessante, porque a oposição do Suzaku e do Lelouch sempre ficou bem clara. Porque você pensa, o Lelouch, ele era Britannian e tava lutando pelos Elevens. O Suzaku era um Eleven que tava lutando pelos Britannians. Eles sempre foram muito opostos. Em termos de personalidade e até aparência, até um pouco de aparência física mesmo, então. Mas é bem como o Kuroki deixou claro no começo. O Lelouch, ele é totalmente anti-herói. E o Suzaku, ele tem o perfil de herói. O perfil dele é o perfil de querer mudar as coisas por dentro. É um pensamento mais heróico, né? É diferente do Lelouch. O Lelouch que é tacar fogo, foda-se, mas eu quero que se foda como eu vou conseguir meu objetivo, que é um objetivo prezando pelo bem, mas foda-se os métodos, os meios, né? Foda-se os meios. Os fins justificam, entendeu? Os meios, né? Exato. Mas, cara, eu acho que é o seguinte, eu não sei se foi impressão minha, mas no fim do anime, eu senti muita pressão pra acabar rápido com certos personagens, fechar pontas, entendeu? Eu sei que, tipo, eu acho que aquele final, ele já tinha sido planejado há muito tempo, né? Os próprios escritores lá, né, chegaram à conclusão que, tipo, tinham de fechar de alguma forma. E fecharam daquela forma. Que o grande inimigo final, na verdade, tinha que ser o próprio Ruruxo. Exato. Então, tipo, a questão... Eu acho que os personagens que eram principais, boto aspas bem grandes aí, e que acabaram se tornando secundários, né, por causa de N fatores lá, né, deixaram muito a desejar. No final, como vocês falaram, o Schneider, um monte de personagem que eu tinha muita fé, que eu pensei que fosse quebrar tudo, fosse acabar com tudo, e o cara no fim não fez nada, não matou ninguém, não atirou em ninguém, e quando o Lelouch chegou lá disse, ah, seu merda, morra, rou. Lelouch vi Britânia Gamejinda, chinê, pronto. Então, tipo, isso cortou muito meu barato, mas também deixou gritar muito. Eu quero contar o fato fatídico, eu tenho que deixar bem claro isso, que, tipo, na época que tava saindo o Code Geass R2, eu ainda tava na escola e tal, e eu acompanhava os últimos episódios via via internet, em streaming, porque eu não aguentava mais esperar sair um episódio do anime. Era simples, tinha um streaming lá chamado Horrible Arousal, alguma coisa assim. E, cara, eu assistia 6 horas da manhã, eu estava acordado assistindo o Code Geass. E o final do Code Geass, cara, eu fiquei lá gritando que nem uma menina aqui em casa. O sinal foi nesse mesmo quarto que eu assisti o final de Code Geass. Então, tipo, cara, eu deixo... É, o final de Code Geass, quando eu assisti pela primeira vez, eu não acreditava no que eu tava vendo. O que? Tá falando sério com a minha cara? Aí, tipo, quando eu fui ver, cara, ele morreu mesmo. E aí começaram a brotar uns rumores na internet. Ai, gente. Que ele seria sim, o cara da carroça. Ah. Eu, cara... Até, tinha até GIF animado, cara. Até GIF animado. Um cara da carroça tinha no 4chan. E eu, cara, isso aí é fake. É, aí ficaram dizendo, não, mas cortaram isso da transmissão. É, papo vai, papo vem. Acabou virando uma das grandes lendas. Né? No e foi até uma coisa que os produtores disseram, não, o Jush morreu. Eles disseram em entrevistas, eles fizeram um especial no tal do Kiseki, no Tanjoubi, aniversário milagroso, no qual eles trouxeram de volta o Rolo, o Jush, eu acho que a Charlie também, e aí, por um dia, e eles voltaram depois pro festival da Ashford, no Mundo dos Mortos. Eu não entendi como foi aquilo ali, foi um picture drama, foi uma viagem assim, mas é pra dizer, não, tá morto, não tenta reviver. Parem, viu, não dá Phoenix Down, não dá. A minha... Não, mas vamos, acho que o final é legal não. A gente comentar agora mesmo, porque o Tess é a cereja no bolo, é foda demais. Assim, só quero deixar claro pros ouvintes, a gente não tá seguindo linha, a gente não tá contando história linearmente, a gente tá falando os pontos chaves do que é foda, do que a gente acha foda, né? E, cara, que final foi aquele? Eu tenho que falar que eu assisti o final sabendo dele. Porque me spoilaram o final. Só que. Puta, só que aí. É só que assim, uma coisa que eu percebi, mesmo você sabendo o final, ele não é menos majestoso. Porque assim, você sabe o fato. Mas a forma como ele se desenrola, tipo, assim, quando eu assisti sim. O final, eu fiquei, ah, como assim? Porque assim, eu achei aquilo tão. Um plano tão brilhante, tão bem estruturado. Eu achei que aquilo foi tão. Foi muita cara dele. Lelute, seu filho da puta, você não poderia ter feito de outro jeito. A morte em si não é o ponto-chave. O ponto-chave é o que tem por trás da morte dele, né? É, o plano é que, você fala, ah, o Lelute morreu. Ah, foda-se, alguém matou ele, provavelmente. Ou... Ele mereceu. Ele mereceu. Mas, tipo, você não sabe o motivo da morte, você não sabe tudo que tem por trás da morte. A morte em si é só um fato simples, é a morte. A morte do personagem. Porra, já mataram tanto personagem, mata mais um, protagonista, mas o que pega é todo o fato. O que eu fico mais, assim, impressionado, que eu fico pensando muito, é o porquê, cara. E tipo, como é que deve estar? Ele conseguiu chegar naquele sonho, naquele objetivo dele, do mundo bom pra irmã dele, da forma que ele queria? Será que tipo, depois daquilo dali, o que se desenrolou? Eu tenho muita curiosidade em saber disso, entendeu? De ver como será que se desenrolou? Como que o mundo se reconstruiu depois daquilo? É, então, no final do anime a gente até tem um meio que um feedback bem rapidinho da Kallen, né? Tipo, saindo normal, vestida normal e tal. E, tipo, comentando, né? Com a foto, ela olha a foto do Lelute, comenta, ah, o mundo melhorou e tal. Teóricos da conspiração falam que aquilo é só uma imaginação do Lelute um pouco antes dele morrer. Mas é uma coisa que eu queria saber também. Eu queria que largassem o especulado Code Geass R3. Eu esperava que fosse mostrando depois do ocorrido, né? Só que, na verdade, é só um intermediário. O que tá acontecendo, na verdade, é que ao invés de ser uma terceira temporada do anime, estão fazendo 4 ovais cinemáticos, que é o Code Geass Bokuku no Akito, onde você vê o Akito Ryuga, que é um Eleven, e ele tá nas tropas da W0, que são tropas europeias que estão agindo contra a Britânia, no caso. E, tipo, o Akito, ele tem alguma coisa esquisita nele, que ele também sofre de efeito de um Geass. Não sabe de quem, e não se sabe por quê, e nem o que faz. Mas ele é, tipo, ele é muito melhor que o Suzaku, na minha opinião, com o Nightmare. Ele é melhor. Não, não que seja difícil. Ah, não, com o Nightmare, tá certo. Com o Nightmare. Com o personagem também. Ah, tá. Com o personagem, ele dá um banho. Porque ele é, tipo, ele é quieto na dele, mas se você ficar latindo muito, ele vai e corta a sua causa. Ele é desse tipo. Mas o final do Code Geass, cara, eu acho que não pode mudar nada. Eu ficava muito bravo com a galera que especulava. Ah, não, ele patético. Não morreu. Não, patético. Isso é coisa, como assim, eu falei, isso é coisa de viuvinha. Então, exato. A pessoa se apegar ao personagem e não querer que ele morrer, tudo bem. Mas o que eu acho, o que dá o toque de mais foda personagem, que me traz mais admiração por ele, é justamente o final que ele teve, a morte. Ele sabia que ele tinha que morrer pro mundo melhorar. Ele teve uma morte foda, cara. Ele teve uma morte memorável. As pessoas lembram quem foi o Urushi, porque, tipo, não só porque ele era um personagem foda, mas porque ele morreu de uma maneira foda. Ele escolheu como ele queria morrer. E foi uma coisa foda. E ele sabia que era necessário aquilo, né? Ele sabia que era necessário e ele sacrificou, tipo, pelo bem do mundo inteiro. Então, tipo, ele é um personagem foda em muitos níveis. E ao mesmo tempo você fica puto porque você pensa, então ele era realmente altruísta ou ele não era? Nesse último momento, sim, ele era, mas e antes? Qual que era realmente a visão de mundo dele? Ao mesmo tempo que isso te irrita, mas te irrita de uma forma muito legal, entendeu? É. Tipo, é uma história que realmente aponta na sua cara e fala, você não vai entender a linha de pensamento dele inteiro, viva com isso. É brilhante. Você não consegue. É brilhante. O que deixou um final muito mais grandioso foi justamente o que veio um pouco antes, né? Você fica na dúvida. Aquele era o objetivo mesmo? Não era. É, sei lá, o poder tomou a cabeça dele. Você fica muito nessa dúvida, né? O que, final... que é o Hacking Zero, que ele tava sendo citado algumas vezes antes? Como, por que o Suzaku aceitou ajudar ele assim de uma hora pra outra? O Suzaku tava extremamente puto com ele, com muitas razões pra tá puto. Então, o que aconteceu? O Suzaku ter razão pra ficar puto é uma coisa que realmente diz o quanto você tá ferrado. Nossa, gente, a gente realmente odeia o Suzaku. Cara, pelo menos isso. Isso é um ponto de consenso. Só, ele tem a ideia de uma coisa. Forjaram a morte do Suzaku e o Urushi disse, tá, agora você vai viver pra sempre como zero porque, tipo, o Suzaku morreu, não existe mais. É a sua punição. Não, é um favor pro mundo também, era necessário pro mundo que o Suzaku não existisse. Sim, mas aí que tá, o Suzaku tava tão desesperado pra se punir, ainda tinha aquela coisa meio masoquista dele de querer morrer, aquela coisa, sabe, de querer se justificar pro mundo por ter matado o pai dele, aquele desespero dele de querer... No final das contas, ele também foi punido e acho que da forma mais coerente possível. Foi punido assim, você vai viver pra sempre e você vai viver sob essa máscara. A mesma máscara que você aprendeu a odiar. Entendeu? Isso foi brilhante. Sim. Eu acho que o mais importante desse final é justamente mostrar que a visão de mundo dele, no final das contas, ele acabou vencendo o jogo e foi o único final feliz possível que o anime poderia ter. O único. Eu concordo. Eu não vejo... Hoje eu não vejo outro final. E eu acho que isso é um dos maiores pontos da série, né? Sim. Acho que agora o que deve ser feito, o que até está sendo feito, é o que eles estão fazendo. Perder a segunda temporada e estão desenvolvendo vários projetos. Um deles é o Code Geass Boku no Akito, que são os 4 ovais cinemáticos, que é lançado um a cada ano. Tipo um Hellsing Ultimate da vida. E o Kuroki tem problema com o nome. O Kuroki tem problema com o nome. Cai entre nós. E existe um outro projeto, que é o mangá e nova ao mesmo tempo, Code Geass Soubou no Oz. Oz não é o Shikoku no Rene, não? O Shikoku no Rene é outro. O Soubou no Oz, o que acontece? Ele também é chamado de Oz The Reflection. Tem duas formas desse mangá. Uma em novel, light novel, e uma é em mangá. A light novel tá na revista Hobby Magazine. Enquanto o mangá, ele saía, aliás, na revista New Type Ace. Agora vai sair na Comp Ace, que foi onde saiu um outro projeto spin-off de Code Geass, que foi o Nightmare of Nanali. E o que acontece? Essa história são sobre dois irmãos. Ao lado da light novel, contra o lado do Orfeu, que é um rebelde. Enquanto o mangá, ele conta o lado da Oldrin, que ela é uma soldada dos Grinda Knights. E é comandado por uma princesa de Britânia. Então, são dois irmãos que lutam um contra o outro, sem que ele saiba que são irmãos. Então é eu já dei umas olhadas assim de leve na obra e achei até interessante. Talvez quem sabe pegue um projeto futuro, não sei. Vamos falar aí com o Project. Fala aí, faz um jabá bonito. É, clanproject.com, mas saca só. E tem um outro projeto que é um projeto que foi feito pelo Goro Taniguchi, que é o scriptwriter de Code Geass, que é o Shikoku no Rene. O Shikoku no Rene é uma história que se passa no Japão feudal, onde os Nightmares são pessoas ultrapoderosas com poderes de manipulação de natureza, essas coisas. E o Rene, ele não consegue fazer um contrato com a Shitsuki. Existe nessa época já era viva, já era até uma cavaleira de Britânia. Uhum. Cavaleira infiltrada aqui entre nós. Uhum. Mas o que acontece? Ela não consegue fazer um contrato com ele porque ele tinha uma maldição. E essa maldição é o braço dele, que ele não tem um braço, ele tem uma armadura no lugar do braço. E esse braço de amaldiçoado, ele consegue fazer altas coisas. Ele consegue cortar coisas no ar e ele consegue principalmente pegar e sugar a vida das pessoas. analogicamente falando, parece até o braço do Guren. Só que ao invés de ser o braço direito, é o braço esquerdo. Só que não tem, assim, tanto a ver com a história principal, embora tenha alguns elementos que você pode ver. Cara, esse personagem aqui... Por exemplo, tem o antepassado do Gino, que é o Capitão Weinberg. E tem o Gino Weinberg do Knight of Rounds, que é aquele cavaleiro louro que gosta do Suzaku. Adoro! Ui, bicha! Já finalizando o podcast, cada um vai dar sua opinião sobre a série, né? Mas todos chegamos à conclusão que odiamos o Suzaku. Então, cada um vai dar sua opinião aqui e já vou começar comigo mesmo, né? Falando que Code Geass, cara, é um dos poucos animes, assim, que não tem como comparar, cara. Eu não consigo comparar nenhuma obra a ele. Ele é formidável. Eu não digo que ele é redondinho, que ele não tem falhas, mas se tem, assim, você chega a ignorar de tão surpreendente que ele é. Todas as reviravoltas que tem no anime, eles te impressionam demais, cara. Ele não é previsível, eu tenho essa opinião. Ele consegue te surpreender a cada episódio e, cara, é uma obra-prima pra mim. Eu não digo que ele é o Fucking From Hell, anime melhor do mundo pra mim, mas assim, ele tá naquele meu top 5, que eu não consigo definir qual é o primeiro e qual é o quinto, mas pra mim ele é um sensacional. Eu recomendo pra qualquer um, quem quiser, assista Code Geass, você não vai se arrepender. Eu recomendo fácil, assim, pra quem quiser assistir. E, cara, é sensacional, sensacional. Sim. A primeira coisa pra falar em relação a Code Geass é o seguinte. Uma coisa que eu percebi é o quão... Outra babaquice que é o pessoal ficar... Tem mais em comparar com Death Note, tem mais em comparar o Lelouch com o Raiden. Ah, não. Não. Isso não existe. Por favor, parem com isso. Agora. É idêntico. Tipo... Tô brincando. É sério. É uma... Quando eu não tinha assistido ainda, eu vi o pessoal falando... Ah, o Lelouch é melhor. Ah, sei lá, Code Geass e Death Note tem um monte de coisa em comum. Tem temas em comum que são temas muito gerais. E, poxa, uma história não tem nada a ver com a outra. Comparar personagem é babaquice. Quanto a Code Geass, eu coloco facilmente também entre um dos melhores animes que eu já assisti, um dos que mais me surpreendeu, me desafiou, me deixou com raiva, porque, poxa, quando eu falei no começo que você odiar todos os personagens não é uma coisa ruim, é porque não é, eles foram feitos pra você questionar as morais deles, questionar as escolhas deles, prova que é uma história muito bem contada, com personagens muito bem feitos. E, assim, do primeiro ao último episódio, foi uma experiência muito bacana assistir. Realmente foi aquela coisa de você chegar no último episódio e pensar assim, cara, isso foi supremo. Foi aquela sensação de você terminar uma história muito boa. E é genial. Eu posso dizer que Code Geass é genial. E, por favor, faça um favor a si mesmo e assista. Você não vai se arrepender. Não é longo, usa bem o espaço que tem e conta uma história muito, muito, muito bem feita. Quanto a Code Geass, é o seguinte. É um dos meus animes favoritos há muito tempo, né? Então, tipo, desde muito tempo atrás que eu gosto de Code Geass, eu não consigo nem me lembrar, porque eu assisti enquanto estava saindo a primeira série lá no Japão. E Code Geass, cara, como é que eu diria a consideração final pra Code Geass? Eu não considero Code Geass só como um anime. É porque o anime a gente retrata a uma animação japonesa. Eu retrato Code Geass como uma obra de arte, diferente das outras pessoas que pensam nele como anime. Ele chega no nível do Berserk, pro mangá, entendeu? O Berserk é uma obra de arte no mangá. Então Code Geass é uma obra de arte no anime, pra mim. Porque ele é consistente, ele é diferente, ele mostra um lado que as pessoas precisam entender, que aqueles animes não são pra criança, que essas animações, elas não foram feitas somente pra você simplesmente gostar dos personagens ou se identificar com os personagens. Tem uma profundidade, entendeu? Né? Você tem complexidade completa em tudo o que é coisa. Tem uma caneta, caiu uma caneta no Code Geass, tem um porquê, tem um porquê lá na frente, tem um porquê lá atrás, tem um porquê entre quando tu vai pegar a caneta. Então, tipo, é fechado e não é fechado ao mesmo tempo. Tu pode achar uma coisa daquela cena, outra pessoa vai achar outra coisa daquela cena, e isso é que é legal. É o fato de você estar conversando com seus amigos, você estar conversando numa mesa de bar, você estar conversando aqui com o pessoal e ver que cada um tem uma noção daquela mesma cena. Sim. Que nem como você assiste um filme. sempre... dependendo do filme, de qualidade. Você sempre entendeu? Vai gerar uma boa discussão, né? Exatamente. Isso é mais legal. Que por ser muito diferente, por terem muitas possíveis interpretações, você assistir Code Geass é legal e conversar sobre Code Geass é muito legal também. Até algum tempo atrás, a gente tinha a impressão... Eu não tô desmerecendo os animes, as animações japonesas, até porque hoje em dia eu estudo japonês por causa disso. Mas a questão é, você precisa ter uma noção de algo que foi pensado, foi remendado, ele foi todo projetado para ser algo para vender e que acabou se tornando uma obra de arte, entendeu? É aquela onda, tu tem um cara que tá lá fazendo um artesanato, mas sem querer ele acabou fazendo uma obra de arte. Pra mim é isso que chega a Code Geass. Já conversei com pessoas que não gostam de Code Geass, que vieram discutir milhares de coisas comigo, porque tem ponta ali, tem ponta aqui, me explica isso, me explica aquilo. Simplesmente não dá pra explicar. Se você quer assistir uma obra que vai te deixar pensando durante dias, dizendo, cara, por que aquilo? Quando eu terminei a série, eu passei quase um mês, acho que a maioria das séries que eu gosto muito acontece isso, passei quase um mês triste porque eu não tinha mais Code Geass pra assistir, não tinha mais história pra mim, entendeu? Então, assim, essa é a grande diferença desses animes, são aqueles animes que faz a gente pensar, são aquelas obras que faz a gente parar e dizer... Putz, esse livro é foda. Putz, esse filme é foda. Putz, eu queria um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Eu queria que espremesse um pouquinho mais pra ver se sai mais alguma coisa disso. E Code Geass é que nem o Star Wars. Tem um universo enorme pra ser explorado. Tem um universo tão grande, é um projeto com um universo tão grande e tão rico, mas tão rico, que a cada arma tem um porquê. Cara, isso é muito foda. É por isso que eu acho foda e pronto. Eu não tenho mais o que falar. Essa é a minha consideração final. E não gostou? Beleza, vai se fuder. Tchau. tomar no cu. Eu comecei a acompanhar Code Geass na época que estava prestes a lançar a temporada R2. Eu acompanhei, no caso, pela Eterno Animes, né, que é um parceiro do meu site, que é o Clone Projects. Como já falei algumas 3, 4, 5 vezes aqui. E, cara... A princípio, eu não dava nada para um anime, era mais um anime de mecha, que não ia dar em nada. Aí eu comecei a acompanhar. Eu lembro que eu lancei a primeira temporada inteira em 3, 4 dias no site pra gente poder lançar semanalmente. E, tipo, foi uma das obras assim, mais divertidas que eu já acompanhei. Porque, tipo, era muito engraçado. As coisas aconteciam e encaixavam. É muito raro você encontrar uma obra que siga esse nexo. Você vê muita... obra assim, que tenta copiar o estilo de Code Geass e falha miseravelmente em manter uma linha coesa. Apesar de ser um train wreck, o Code Geass é bem feito. Eu vou citar até um exemplo aqui, o Guilty Crawl, por exemplo. Ele tenta copiar o Code Geass, só que ele não consegue. Ele se perde totalmente no meio do enredo. O Code Geass conseguiu se manter sempre firme no propósito dele, que era sempre ir contra a Britânia até o momento que ele virou o próprio imperador da Britânia, claro. Vou mais um spoilerzinho aí pra vocês que chegaram aqui agora. Oi, mas... Pô, cara, como assim? Mas assim, e assim, os personagens, eu não vou dizer pra você que eu odeio todos. Não, eu adoro a maioria dos personagens. Eu acho que todos os personagens de Code Geass são únicos. Desde aqueles que eu mais gosto, tipo o Rurucho, que é disparado esse aí, ou a Shari, ou então a Kalen, ou a Shih Tzu, até o Suzaku e a Nina, que são os dois, tipo, bucha de canhão que tem ali. Que não, nossa, cara, eles só servem mesmo pra andar o plot. De resto, eu jogaria fora facilmente. Mas, assim, completando uma ideia, é realmente uma obra-prima. Eu gostei. Apesar de ter muita gente criticando, porque Clamp fez uns traços esquisitos, eu acho que o trabalho de design do Clamp foi bem feito para Code Geass. Eles fizeram um estilo que atendeu justamente aquilo que a Sunrise tinha em mente. E elas deram espetáculos na história, assim, soltos, normal, como qualquer autor faz. Não fizeram isso com mal nem para mandar na história. Longe disso, não é assim um anime 100% Clamp, mas é um anime assim, fantástico, merece totalmente o seu tempo de vê-lo todo. São 50 episódios, tem aí mais coisa vindo. E agora é só rezar pra que tenha mais coisas ainda de Code Geass. De repente mais uma série animada, ou então, sei lá, um mangá realmente que acompanhe a história do... Pô, isso seria bom. Da série. Isso seria fantástico. Não um mangá que oculte, por exemplo, o Snatch Mass, como é a adaptação que tem. Seria Mas fantástico. Isso aí já tá meio que acontecendo com o Sobon no Oz. E vamos ver aí o que vai acontecer. O projeto Code Geass tá num estágio, assim, bem avançado. Ele já estão lançando a primeira série de jogos cinemáticos deles como o Gundam Unicorn, é igual o formato que foi usado no Gundam Unicorn. E também tem outro projeto que está sendo desenvolvido, que é o Original Designers Concept, que até já fez um OVA, mistura de picture drama com animação mesmo, de Code Geass, um País das Maravilhas. Então, eu acho que tem muita coisa ainda pra rolar. Acho que não vai ser a última vez que a gente viu o Ururucho. E não que ele vai reviver, por favor, não façam isso. Não é que ele não merece, ele não deve ser revivido. Deixa o cara morrer em paz, né? Acho que ele merece morrer, ter um pouco de paz na vida. Deixa o cara ficar morto. Deixa o cara ficar morto. Tá bom assim. Terminou de uma forma épica. Ele é o Ururucho é um dos personagens mais fodas, mais bem construídos, mais humanos que eu já vi numa série, entendeu? Não falo isso só de anime, falo isso de série, assim, de acompanhamento semanal. Uma obra de arte, é realmente uma obra de arte. Não tem um desígnio melhor que uma obra de arte, sacou de guia. Concordo plenamente. Só uma coisa legal, né, pessoal, pra vocês terem uma ideia dos dois lados, né? Tanto alguém que gosta muito de Clamp quanto alguém que não gosta muito de Clamp curtiram Code Geass. Então, Sim. Se você não gosta de Clamp, assista. Se você gosta de Clamp, assista também. Todo mundo segue aí. Exatamente. Antes de encerrar, uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. O que eu queria perguntar pra vocês é: se vocês estivessem lá, vocês seguiriam Zero? Com certeza! Eu seguiria! Sem pensar duas vezes, eu seguiria sem pensar duas vezes, porque eu acho que... não tem como você ficar do lado do opressor. Sim, sim, exatamente. Eu acho que independente do lado em que eu nasceria, por exemplo, né? Porque eu sou descendente de japonês, né? Provavelmente nasceria do lado do Zelev, mas eu acho que no meu ideal, perfil meu, banda, eu com certeza seguiria o Zé. E vocês seguiriam o Lelouch, lembrando da separação dos dois? É uma pergunta muito interessante. E muito difícil de responder. Porque você seguiria um príncipe da Britânia? Então, exatamente. É. Eu acho que o Lelouch eu não seguiria. Eu acho que eu não teria tal capacidade. Eu ia sempre pensar nele como um político corrupto. Entendeu? Sim. Como acontece hoje em dia. Ele parte do sistema corrupto contra o qual quer lutar. Eu não conseguiria pensar nele como um herói da justiça. Mesmo ele sendo um mascarado. Exato. É aquela onda, né? A impressão que hoje em dia eu tenho é o seguinte: nós temos os anônimos, nós temos os governos. Então, é quase um paralelo com o que acontece em Code Geass, sendo que em Code Geass eles têm uma pessoa que comanda, né? Já nos anônimos, não. Então, realmente, eu acho que valeria muito a pena ir atrás do Zero, mas do Lelouch eu pensaria 40 milhões de vezes e não acabaria não indo, por puro medo. Boas respostas, gostei. Então, eu acho que é isso aí, galera. Vejam Code Geass, é muito bom, todo mundo recomenda. Com certeza. E a gente vai ficar por aqui. Então, galera, eu volto aqui no próximo podcast que tiver sobre Clamp. Eu desejo para vocês uma boa semana aí e fique com o Projeto X na próxima semana. Valeu! Então até a semana que vem. Até semana que vem. Obrigado por escutarem e até mais. Ua. Beijos. Tchau, gente. Assistam Naruto, assistam Bleach, assistam One Piece, tá? Tá bom? Tchau, tchau. Oh, E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Nesse Caixa de Entrada tá todo mundo gripado, meu Deus do céu. Beleza. Meu Deus, se eu começar a tossir aqui, pelo amor de Deus, não peguem a minha doença. Não peguem. Coisa de magia, não sei o que tá acontecendo. Todo mundo ficou gripado de repente. Mas eu sei, é legal, a gente tá de novo fazendo duplinha da semana passada. E só que dessa vez pra falar de outro tipo de... Será que a gente pode chamar de magia? Não sei, acho que sim. Talvez, né? Talvez. Sim, mas antes de a gente começar, vamos falar nos nossos recados, né? Onde os ouvintes que escutam a gente por iTunes e outros agregadores de podcast podem encontrar a gente? Bom, é só entrar no www.projetoxpodcast.com.br. Isso. Pode procurar no Google também. E para mandar e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. Além disso, você pode encontrar a gente no Facebook, que é facebook.com/projetoxpodcast. E se você quiser encontrar a gente no Twitter, é @projetoxpodcast. Manda uma mensagem, que nem o Vinícius Acevedo falou que podcast Power Rangers é tão bom que te anima a fazer academia. Como assim, cara? Oi? Como eu quero assim? Explicação, cara. Como assim fazer academia? Nada no mundo me anima a fazer academia. Muito menos Power Rangers. Mas, aliás, a gente não pode esquecer de que a gente também tem um grupo no Facebook. É só procurar lá Projeto X Podcast, que tu vai encontrar o nosso grupo. O Mug, depois de uma, duas semanas, ele te aceita e tá beleza. Se ele não esquecer. Não, ele aceita. Ele demora um pouquinho, mas aceita. É, maravilha. Bom, e vamos para os nossos parceiros, né? E temos o Anybody, o Dollars Cast, o Otaku Company, o Lightcast, o Otacrazy Go Go, Mini Clouds, Level 1 Podcast, Omega Cast, Otacologia Cast, Cough Unlocked, a Clamp Project, o Coletivo Cult e o Cast Wars. Vamos continuar com os nossos quadros de recado. O Chorão, ele participou da gravação do podcast, ele é lá da Clamp Project. E se você quiser pegar o anime, o mangá, ou até os OVAs, tu vai encontrar lá na Clamp Project todo o material de Code Geass. Além de outras obras, né, da Clamp, lá no site deles vai ter tudo que você procurar. Yeah, exatamente. Clamp Project. Outro recado é que o Otacrez agora, ele tem um canal próprio no YouTube e ele se juntou ao Dollars Podcast. E o Dollars tá agora tem um novo site, né? Que é o dollarspodcast.hol.es. Enfim, vai ter o link aí no site, na postagem, só procurem, vai ter direcionando pro novo parceiro. Além disso, a gente tem que mandar um abraço pro Fernando, né? Lá da Level 1, o JF. É. Ou que isso. Nem o Panda gosta de insistir, o Jigglypuff, não sei porquê. Por que Jigglypuff? O cara é um negão, pô. Sei, mas com bichinho rosa. Fica, combina ou não, né? Não mas sei. É só pra mandar um abraço, não sei porquê que pra mandar um abraço, mas um abraço. Um abraço, Fernando, ponto. É isso aí, um abraço. Além disso, na data da gravação desse CE, ou seja, 31 de julho, na quarta-feira, é aniversário da J.K. Rowling. E, consequentemente, do Harry Potter também. Então, dê parabéns pra Rowling, que ela transformou o nosso mundo em magia. Dê parabéns para o Harry, apesar dele não existir. Mas dê parabéns, seja feliz. Isso. Né, pro Harry, não pro Daniel Radcliffe. Isso aí. E bom, e agora vamos aos nossos e-mails. Olá, pessoal do PXP. Meu nome é Matheus Carvalho, o Try and Out, 16 anos, São Paulo. O início da minha relação com Harry Potter é bem estranho. Devia ter uns 6, 7 anos quando um amigo dos meus pais nos vendeu seu PS1 com todos os jogos que ele tinha inclusos, entre ele o primeiro Harry Potter. Meu pai jogou até o final e ficou intrigado em relação à história. Logo, alugamos os dois filmes e assistimos, nos tornamos fãs de imediato. Lembro-me de ter ido ver ao terceiro filme nos cinemas e de ter lido os três primeiros antes do lançamento do quarto. Ao lançamento do quinto já estava em dia com os livros, que se bem me lembro estavam no sexto. E li o sétimo assim que saiu, deixando um espaçamento bem grande entre o filme e o livro. Enfim, me marcaram, mas não tanto quanto marcaram os membros da staff, por exemplo. Acho que porque peguei o bonde andando. Não compartilho desse ódio que a Fer tem com os filmes. Ainda que ache os dois primeiros fracos, acho o terceiro filme excelente, analisando apenas como filme, não como adaptação. O quarto um tanto bagunçado, o quinto bom, o sexto fraco e os dois últimos muito bons. Acho que grande parte do mérito vai para a interpretação, que enquanto Tom Felton é o único do elenco mirim que se salva, na minha opinião, grande parte do elenco adulto está excelente. Como comentário, Alan Rickman está excelente nos filmes. Ralph Fiennes, um dos melhores atores da atualidade, na minha opinião, mais uma vez interpretando com força um vilão soberbo. A lista de Schindler é outro exemplo de ótima atuação do ator. Gary Oldman, como sempre, fenomenal. Enfim, todos contribuem para que os filmes ganhem mais força. Acho que o grande defeito dos livros é que, por serem livros infantis, a Rowling prega um maniqueísmo fortíssimo logo no início. Nos fica claro que Grifinória são os legais, Sonserina os bad guys, Corvinal não existe e Lufa-Lufa são os buchas. Acho que nunca vemos um exemplo de personagem Sonserino bom, por exemplo, tirando um, mas seria um spoiler contar. Rowling podia ter explorado bem mais essa parte. Enfim, bom pessoal, aguardando ansiosamente o próximo. Eu só queria acrescentar uma coisa. Eu tenho um ódio pelo filme, mas eu acho que, em parte, esse ódio ele é gerado por causa dos fãs retardados de Harry Potter que só, tipo, ai, Daniela Radcliffe! Eu acho que isso fez com que eu odiasse mais o filme até do que eles mereciam. Tanto é isso, Sage, que hoje a Submarino fez uma promoção lá por causa do aniversário da Rowling do Harry Potter e eu comprei o box com todos os filmes, que eu não tinha, eu sempre quis ter, apesar de não gostar tanto. Então, tava barato, eu comprei, né? Fazer o quê? Ah, que ótimo. Você pagou quanto, Fer? Foi R$60 pelos 8 filmes. Olha só, hein? Que beleza. Mas assim, o que realmente me faz desgostar mais do filme é o endeusamento que eu vejo alguns fãs, assim, eu repito de novo, boto entre aspas, fãs, colocam o filme. Porque ele não é ruim, eu falei, ele não é a pior adaptação do mundo, porque eu já vi adaptações muito piores. Mas ele também não é a melhor coisa do mundo. E as pessoas têm que saber isso. As pessoas têm que... Por mais que tu goste de alguma coisa, tu tem que conseguir olhar os defeitos das coisas. Que nem eu digo, Daniel Radcliffe é um péssimo ator. Ponto. Não tem jeito. Ele não é o melhor Harry Potter que podia ter tido. É isso. É só por isso que eu odeio o filme. Por causa dos fãs. Fãs sempre me fazem odiar alguma coisa quando eles são retardados. Tipo o Mug, que me fez odiar One Piece por causa dele. É a vida. Que beleza. Né? Mas vamos para o próximo e-mail, Seja. Tá ótimo. Bom, o próximo e-mail é do Rafael Taira, sobre o cast 47. O cabeça imitando o Mug foi muito engraçado. Depois ele reclama quando achei que os dois eram parentes. E eu acho que eles são, viu? Eu também acho. Bom, acho que o cabeça é o Yin e o Mug e o Yang. Ou o contrário. E, putz, porcaria. Como putz esquecer que o Voldemort não tem nariz? Lembrava que o Kuririn não tem nariz, mas não o Voldemort. Pô, é a piada mais óbvia que tem. Ainda não vi todos os filmes e só li o terceiro livro do Harry Potter. Livros são caros e por isso não tenho todos. Prefiro ocupar espaço de casa com mangás. Lembra um tempo atrás, em 2010, havia um boato de sair anime de Harry Potter, mas até hoje nada. Puta, anime de Harry Potter? Eu acho que ia ser legal. Tinha uma época que eu queria um anime de Harry Potter. Eu não sei, viu? O japonês às vezes tem uma visão meio diferente, né, sobre a proposta da literatura inglesa. Bom, eu não sei. Às vezes dá certo, às vezes não. Tipo o anime da Agatha Christie, né? Não, nem lembro disso, né? Bom, pelo visto, a feira é mesmo viciada em livros. Teve uma vez que cheguei a mandar um e-mail para vocês mês passado, com um livro em anexo. Vocês chegaram a ver esse e-mail? Eu li, eu acho, eu não lembro agora. Mas eu lembro que eu li na época. Era um livro sobre geografia, não era? Eu acho que era esse. Eu lembro de ter visto, mas é que uma coisa que eu vou dizer, eu detesto ler no computador, então eu nem abri o livro. Quer dizer, eu abri, mas eu não consigo ler no computador. Não adianta. Eu até gosto, mas acho que eu prefiro ter um tablet pra isso. Preciso comprar também. Um falando nisso. Bom, também já tive um amigo que era parecido com a Fer, que leu um capítulo do Capital do Karl Marx quando eu tinha 14 anos e mais dois livros de Harry Potter em inglês. Com 14 anos. Nossa. Ok. Eu não cheguei a esse ponto aí. Eu ainda quero ler o livro do Karl Marx porque eu quero virar comunista. Não, brincando. Mas... Tá bom. Mas eu ainda não... Eu não encontrei. Eu gosto de ler fantasia. Apesar de eu ler uns negócios sobre nazismo e sobre ditadura militar e sobre russos. Mas livros históricos também são. Eu gosto de livros históricos, eu são também. Bons. Bom, pelas dicas. Rei, Código, País de Gales. Acho que o próximo podcast é sobre Code Geass. Oh, Taira, tu acertou, Taira! Foi o primeiro a acertar ainda, olha só que beleza. Porque rei é algo ligado à monarquia, forma de governo muito citada no anime. Código, porque código em inglês é o code. E País de Gales é um dos países que compõem a Grã-Bretanha. Em relação à Britânia, né, do anime, que eles falam. Isso. Aliás, se for Code Geass, não se esqueçam de comentar que esse anime tem muitas mulheres e, na minha opinião, muitas cenas de nudez para um anime que não é ete. Caramba, hein? Tá bom. Vira e mexe tinha um nu da Karen ou da Villette. E é um anime bem mão cabeluda. Cara, ele reparou nisso. Pô, tá bom, né? Ok, bom, né? ok. Eu lembro de ver o anime por outros motivos, mas tá bom. Eu achei a história foda, não reparei muito. Eu gostei dessa da parte, mas tudo bem, né? Cada um vê o que quer. Aliás, teve a trilha sonora do CE, que era repleta de músicas do anime. Olha, não foi intencional, na verdade. Eu só queria botar as músicas do Flow. Não tem culpa que o Flow botou umas músicas legais de Code Geass, vai. É, acontece. Se contar que o Flow vai vir pro Brasil, podia ser por isso também, né? É por isso que eu botei a semana essa notícia do Flow, né? No Brasil. Pô. Bom, espero que não dê spoiler dos filmes e ovas, pois não assisti. Só vi os episódios normais e alguns hentais. Apesar do mangá estar saindo no Brasil, eu não cheguei a ler. Mas o mangá do Code Geass não é muito bom não, viu? Vou falar a verdade. Então, eu bom. Também não curti muito. É que, na verdade, o mangá de Code Geass faz o inverso, né? Ele é baseado no anime, não o anime é baseado no mangá. Sim. Então, às vezes, isso não gera uma coisa tão legal. E se não for Code Geass, acho que o próximo cast era sobre Código da Vinci. Porque código tá no nome do livro, na história do livro. Rei, porque no livro são mencionados reis e pés de Gales, sei lá, porque pés de Gales vai ver que ele é mencionado na história, eu esqueci. Não, você... que eu lembre não, ele se passa na França, né? Ou pode ser sobre Pelé, porque Pelé é rei do futebol, pés de Gales foi um dos primeiros países que Pelé fez gol. Oi, como assim? Primeira pergunta, Sérgio, o primeiro jogo do Brasil não foi contra a Suíça? Pés de Gales tem seleção que eu saiba, não tem, tem? Não, todo país do Reino Unido tem a sua própria seleção no futebol. Ah. País de Gales também tem um time de futebol, mas eu acho que não foi o País de Gales dos primeiros, né? Ele fez gol. E código, porque essa dica tava aí só pra confundir a cabeça dos ouvintes. Não, a gente não faz isso. Porque... a gente nunca coloca uma dica que não tem nada a ver com o tema. Pode ser que vocês não vejam que ela tem a ver com o tema, mas a gente nunca coloca uma dica que não tem nada a ver com o tema. Exatamente. Isso tem que ficar claro, gente. O próximo e-mail é do Lucas Calzone, ou, desculpa, Lucas Caccione. Caccione. Caccione. Caccione, eu tô fazendo o dedinho aqui com a mão. Caccione. Estereótipo, né? Estereótipo. Bem bom, estereótipo. Beleza, pessoal. Lucas Caccione aqui voltando aos e-mails, depois de passar um tempo resolvendo os negócios da família, entendeu? Ó, o estereótipo, estereótipo. Da família. Família. Bom, cast 46. Primeiro quero parabenizar pelo cast de Major. Sou um fã assíduo de beisebol e foi muito interessante saber que o anime apresentou o esporte para outras pessoas. Major é uma obra incrível, mesmo a quem gosta de beisebol. Tenho prazer em dobro, pois dá para pegar referências com a história do esporte em si. É quase uma ode de fã para fã do esporte. Outro mangá que tem beisebol como base é o clássico Touch, recomendado bastante, tanto pelo esporte como pela carga dramática. Outra dica é o novato da Shonen Jump, Smoke BB. Atualmente com menos de 10 capítulos ainda, e se os deuses quiserem, vai fazer sucesso suficiente para o autor conseguir dar um final legal para a história. Opa, então quer dizer que tem uma pessoa que assiste a MLB. Qual time? Torcedor do Seattle Mariners aqui. Let's play ball. Que legal. Olha, ele gosta todo de Major, ele adora beisebol. Pô, é muito legal, viu? Eu não vejo tanto beisebol assim, porque não tem tanta transmissão, né? Mas é um esporte muito bom de se ver. O Panda e eu, esses dias, a gente tava vendo o All-Star Games. Que legal. Mas o Panda disse, ele não tem uma preferência de beisebol. Eu não entendo nada de beisebol, na real, então sei lá. Eu gosto até de beisebol, eu gosto bastante dos animes, né? Ele citou o Touch. Touch é o clássico lá do Mitsuru Adachi, cara. Nossa, que é recomendadíssimo, a carga dramática, muito bom mesmo. Bem histórias de Mitsuru Adachi. Pô... recomendo também, ele é muito bom. Esse Smokey Bee eu não vi, uma pena. Deve ser legal. Na verdade é um mangá novo ainda, né? Então, menos de 10 capítulos, ele falou. Eu nem sabia que tinha. Bom, eu vou tentar ver, então. Parece legal. Ele também falou sobre o cast 47, que é sobre Harry Potter. Harry Potter é nostalgia. Conheci os livros quando o quarto estava vendendo, mas não lembro o ano exato. Olha, deve ter sido lá entre 2000 e 2001, no máximo até 2003, que foi quando lançou o quinto. Chuto que tinha uns 12, 13 anos quando comecei a ler HP. Já tinha os três primeiros livros em mãos, emprestados da biblioteca da escola, em que minha mãe dava aula. Mas antes de ler o livro do moleque na vassoura pegando uma bolinha de gude com asas, vide a capa, estava terminando de ler as HQs do Asterix. Sugestão de pauta, anotado, anotado. Confesso que com o passar dos anos, fui deixando de ser fã da série. Até o quinto livro, eu lia fanfics e participava de fóruns de discussão. Recomendo para leitura de fanfic, caso seja possível achar na internet, a trilogia do Draco. Draco Dormiens, Draco Sinister e Draco Veritas. Escritas pela Cassandra Clare, que coloca os mesmos como um dos personagens principais. O grande problema que tive com a série foi que, como a maioria dos moleques adolescentes, eu não queria ler mimimi adolescente como foi no quinto e sexto livro, com todo aquele rolo dos casais. Eu queria uma guerra enorme, com coisas explodindo e gente morrendo com lutas fodásticas. Para mim, os livros foram colocando pilha num embate muito grande com o ressurgimento do Voldemort. Engraçado que, para mim, as mortes não foram nem um pouco impactantes. Talvez pela minha mentalidade na época e pela forma das mortes serem com feitiços que simplesmente tira a vida, e não com gente explodindo, levando buracos buraco no peito, perdendo membros e essas coisas mais gore que moleque de 15, 17 anos gosta. Caramba. O final, principalmente, foi decepcionante na época. Concordo com cabeça que tinha que ter acabado com o Harry morrendo. Ou pelo menos a Hermione ou Rony, para que o Harry levasse consigo sempre essa cruz. Aquele pequeno confronto em Hogwarts me deixou muito chateado, esperava muito mais da invasão. Depois de um tempo, quando os hormônios adolescentes deram uma pausa, entendi que nunca iria ter um derramamento de sangue nos filmes dos anos 80 que eu queria, pois essa nunca foi a proposta dos livros. Exatamente. Acho que, primeiro que é um livro infantil, tu nunca vai ver gente tão decepada. O máximo ali o Jorge perdendo a orelha, mas nada tipo com descrições sangrentas e coisas assim. E cara, teve tanta morte, apesar de não ser morte violenta, eu fiquei chocada. Cara, ela matou, eu repito, ela matou a coruja. Ela matou a coruja, pra que que ela matou a coruja, entendeu? É muita, apesar de não ser violenta, é cruel. É só isso que eu tenho a dizer, é muito cruel. Que coisa. Eu acho que é pra você não ficar preso a muita coisa, sabe? Qualquer coisa pode acontecer. Então, mas na verdade ela disse que a morte da coruja foi pra representar o fim da inocência. Mas pô, ela já tinha matado todo mundo. Pra que a coruja? Tanta gente já morreu, já não tinha mais inocência. É pra traumatizar mais as criancinhas, coitado. Mas tudo bem. Minha única crítica à obra como um todo é a falta de exploração do mundo mágico fora da Grã-Bretanha. Temos uma noção de como funciona na França e no extremo norte, como as outras duas escolas do torneio tribruxo. Mas e como funciona o mundo mágico da América, da Ásia? O ministro da magia é o presidente de todo mundo bruxo ou só da Grã-Bretanha? Só existem essas três escolas mágicas? Pode até ser que essas questões sejam respondidas, já que faz anos que não leio nada sobre o universo. E se for, me digam, pois voltei a ter essas dúvidas ouvindo o cast. E aí, alguém já brincou no Pottermore? Qual a casa? Aqui é Slytherin and Proud, haha. Bom, respondendo algumas questões. Na verdade, de fato, a Rowling nunca explorou muito esse universo fora da Grã-Bretanha, mas algumas coisas, assim, pela leitura dos livros, tu consegue entender. Por exemplo, tu pega o quarto livro, quando tem a Copa Mundial de Quadribol, eles mencionam, por exemplo, o primeiro-ministro lá da Bulgária, que tava concorrendo, né? Ou eles mencionam as bruxas americanas que vieram de Salem. Fala também, acho que, se eu não me engano, foi o Carlinhos, que ele... Por muito tempo ele trocou cartas com uma menina que morava no Brasil, né? E que ele ia fazer intercâmbio. Então, assim, não fala, obviamente, sobre, tipo, explicando esses vários universos. Mas pelos fragmentos que a Rowling vai colocando na história, dá a entender, sim, que é que nem se fosse no nosso mundo normal. Existe em cada país, existe a sua própria cultura, forma de funcionamento de governo e coisa assim, porque tu vê primeiro-ministros de outros países na Copa, fala da Albânia lá, que é um país que tem, foi onde o Voldemort, por exemplo, se escondeu, então tem a questão de bruxaria. Na Europa fala um pouco também, né, que o Voldemort foi pra lá, se escondeu. Na França, a Hermione fala que ela foi pra França passar as férias no terceiro livro. O Ron, ele foi pro Egito, falaram então dessa... das diferenças de magia entre cada um dos lugares. Então, assim, ela realmente não explora, porque o universo é na Grã-Bretanha, né? O universo é na escola, principalmente. É em Hogwarts que a história se passa, de um modo geral. Mas ela dá ali umas pintadinhas, dá um gostinho do que acontece no resto do mundo, embora, de fato, não se aprofunde. Eu tô na Pottermore, apesar de que eu só fiz o primeiro livro, e eu também sou das Slytherin. Eu descobri isso hoje, porque eu nem lembrava mais qual casa que eu era, mas eu também sou Sonserina, é isso aí. Vamos lá, força Sonserina, ou não, né? Bom, que coisa. Ele ainda chutou, né, pro podcast, que ele botou Rei, Código e País de Gales. Muito bem, vamos lá. Agora sou o pitcher e mandarei três arremessos. Rei Arthur, Bernard Cornwell, Dan Brown e ou suas obras. Essa é no desespero. E aí, consegui strike out ou fui rebatido e cedi uma base? Bom, eu acho que cedeu uma base, não? Enfim. É, mais sorte na próxima, sabe? Bom, mas o próximo é meio do Igor Lisboa. Pateta, chorão, desbocado, beliscão, obrigado. Alvo Dumbledore. Cara, como é que eu não falei isso no podcast? Sério. Tipo, é uma das frases mais épicas do Alvo Dumbledore, cara. É uma das mais épicas. Mas sei lá, tem tantas frases assim de efeito. Não, essa é a melhor frase do Dumbledore, sem comparação. Aqui eu não falei não é nada perto dessa frase. Bom, mas continuando. Olá, meus caros podcasters. Eu sou o Igor Lisboa, um ouvinte de Belém do Pará. Talvez o primeiro aqui da região. Caramba, eu acho que a gente nunca recebeu um ouvinte de Belém do Pará. Eu acho. Bom, terminei finalmente minha maratona, que comecei lá por janeiro, se me lembro bem. Só demorei mais porque também tenho que ouvir mais outros dois casts durante a semana. E meu tempo é meio curto. Bom, tenho que dar os parabéns a vocês pelo ótimo trabalho que fazem nesse podcast. O Projeto X entrou na minha pequena lista seleta de casts de qualidade e conteúdo que gosto. Eba! Que nele está o grande Nerdcast e o Jurassic Cast. Continue representando a nova geração nerd. Cara, obrigado, cara, pela comparação. Eba! O Nerdcast é um ótimo podcast e o Jurassic Cast também. Ele me emociona, pô. Tem muita coisa boa ali. É. E sobre o cast de Harry Potter, que foi maravilhoso. Concordo com muita coisa que foi falada por vocês. Principalmente, acho que foi a Fernanda que comentou sobre a atuação do Daniel, o Radcliffe, que é muito ruim, sobre a febre que foi o Harry Potter na década passada. E me sinto muito mal, porque quando eu era pequeno, morava no interior do estado do Pará, e na época tive poucas oportunidades de ir no cinema e nas livrarias na época de lançamento. Mas sempre acompanhava tudo mesmo, que bem atrasado. Mas após Enigma do Príncipe, o livro, consegui estar mais perto da capital e pude acompanhar os lançamentos. Hoje eu não consigo me imaginar sem Harry Potter. Graças a esta saga, criei milhares de amigos, que acredito que seja esta a principal lição de Harry Potter, a amizade. É, eu acho que também é. É, concordo. Por fim, gostaria só de lembrar três coisas que não foram abordadas no cast e que acredito que sejam importantes para os fãs, já que elas nos levaram ainda mais para dentro do mundo da magia, que são os games em geral, que nos ajudaram a conhecer Hogwarts e outros lugares. Segundo, The Wizard World of Harry Potter, o parque temático da saga. Esse fica em Orlando, né? Isso. E ainda na Inglaterra eles abriram os estúdios também pra visitação. Olha que legal. E a rede social Pottermore, olha aí, que me fez perder muitas noites de sono pra poder ser um beta. Nossa, bom, já me alonguei demais, então fico por aqui. Sinceramente, eu nunca consigo raciocinar o suficiente sobre as dicas dos próximos podcasts. Mal feito? Feito. É isso aí, mal feito. Na verdade, a gente esqueceu de falar bastante coisa, mas a gravação teve 3 horas e meia. Eu acho que se a gente falasse mais coisa, ia, tipo, a gente ia ficar 10 horas gravando, sem sacanagem. Mas, além disso, teve uma outra coisa que ele comentou, né, do parque, que eu estou louca um dia, eu ainda quero ir no parque temático Harry Potter. Eu joguei alguns games só de Harry Potter, porque eu nunca fui muito de jogar, na verdade. A minha mãe não me dava jogos. Apesar de eu querer muito comprar os jogos de Harry Potter, minha mãe não me dava. Ela só me dava os livros, mas tudo bem. E o Pottermore, acho que eu comentei, eu entrei no Pottermore, a gente esqueceu de falar realmente, porque, enfim, eu usei um pouco, mas nem tanto. E teve uma outra coisa, Sage, que a gente esqueceu de falar e que eu acho muito interessante sobre Harry Potter, que é o seguinte, surgiu com Harry Potter um movimento musical que hoje é chamado de Wayrock, ou Wizard Rock, que são bandas, como começou lá com uma banda chamada Harry and the Potters. Nossa. Tipo, que elas tocam músicas todas baseadas em Harry Potter, então as letras são todas baseadas em Harry Potter. A música que eu encerrei o podcast, que se chama End of an Era, é de uma banda que é Oliver Boyd and the Remembrances. Os Remembrances ou os Lembrols, quem não associou. Eu particularmente gostei muito deles, eles têm várias músicas e é tudo baseado em Harry Potter. É um movimento musical muito grande. Cara, se tu procura na internet, no YouTube, tu vai encontrar muita música e muita música boa, que nem esse End of an Era, que é uma música linda que eu me emociono chorando porque fica falando justamente do fim da era de Harry Potter, quer dizer, de como a história chegou ao fim, de como a gente vai se sentir, que apesar de, tipo, eu vou sentir dessa saudade da viagem de trem, eu vou sentir saudade das piadas pregadas pelos gêmeos, mas apesar de tudo eu vou sorrir pelo tempo que a gente passou junto. Cara, eu me emociono com essa música, ela é linda, por isso que eu encerrei o cast com ela. E tem várias outras músicas, assim, de várias bandas, existem milhares de bandas, e é um movimento muito forte que surgiu lá por 2002 com a banda Harry and the Potters. É bem legal o quanto o Harry Potter ele realmente influenciou na cultura pop de um modo geral, né? Eu acho muito interessante isso. Próximo e-mail é do Diogo Rikyu Miyazaki. Olá, tudo bem? Sentiram saudades? Pois eu também não senti, é brincadeira. Vixe. Pô, Miyazaki. Pô, eu vou dizer que eu sentia falta, porque eu ficava olhando... Pô, cadê o Miyazaki aqui pra chutar? Cadê o chute dele? E apesar de tudo, que nem ele comentou, cara, ele sumiu faz um tempinho, não manda mais nenhum chute, e ainda assim ele é o primeiro no ranking, né? Muito sensacional. Bom, hein? Bom, ótimo cast de Harry Potter, apesar de não gostar muito da série. Bom, tá muito na cara que o próximo podcast é de Code Geass. Não sei, faz tempo que não chuto e nem mostro as caras por aqui, e pouco vou explicar as dicas, por pura preguiça. Pode ser que eu esteja ficando enferrujado, e aproveitando o gancho aqui, vem meu momento hater. Eu adoro Code Geass, mas acho uma série uma grande bosta. Nossa... Que hater, hein? Se bem que o próximo podcast pode ser de Highlander, um filme de 86, que vi recentemente, muito bom. Highlander? O filme é bom, mas não vejo a segunda, o Highlander 2, que é uma merda, puta vida. Que é o filme sobre os guerreiros imortais. Mas sei lá, uma Cláudia da Escócia, o filme não tem nada de reis e nem códigos. Atenciosamente, Diogo Rikyu Miyazaki. É, voltou bem. Pô, ele acertou, nossa senhora. Voltou em plena forma, né? É isso aí. É, ele deu uma sumidinha, mas ele volta consertando. Porra. É, ele voltou dizendo, aqui eu sou o primeiro e não tem ninguém, não tem pra ninguém, entendeu? Eu posso ficar longe e vocês não vão me alcançar. É isso aí. É, aqui eu sou o rei, ponto. Ele é o rei. Bom, o próximo e-mail é do Roberto Zurita. E aí, PeixesCaster, aqui é o Roberto e maldito tempo. Segunda vez que tu me roubas no meu primeiro lugar. Vê, coraçãozinho, fez pra mim, provavelmente porque eu resolvi ser boazinha com ele. Dessa Beleza. Vez não vou nem tentar mandar um e-mail correndo, pois não faço a menor ideia de qual será o próximo cast. Bem, HP, gosto da série apesar de só ter lido um livro. Gosto bastante dos filmes, sendo o terceiro meu favorito. O único livro que eu li foi o último. A minha mãe leu todos os livros, mas como todos eram emprestados, eu não pude ler. Pra falar a verdade, eu nunca vi ela com um dos livros na mão. Ela só comprou um livro, o sétimo. Nós estávamos viajando quando ele foi lançado e fomos correndo para a livraria mais próxima e compramos o livro. Nós lemos num esquema mais ou menos como o do Mug. 3 capítulos eu, 3 capítulos a minha mãe. Sério, como é que vocês conseguem fazer isso? Eu acho impossível. Totalmente impossível. Eu acho difícil também. Eu não consigo largar o livro pra dar pra outra pessoa e ficar esperando ela ler. Não, é, it's mine, my precious. Não foi fácil, mas depois de muito sacrifício nós conseguimos. Potterfag é o que há de mais irritante da face da Terra. Exato. Tem muitos amigos que são fãs de Harry Potter e leram os livros, viram os filmes e só falam disso. Ok, normal, mas um deles, um poser que se dizia fã, mas não leu um livro, era tão irritante, mas tão irritante que me fez odiar HP por um tempo. Ainda hoje que ele está melhor e já leu os livros, se ele começa a falar de HP, eu saio da sala. Não que eu seja um fã, eu só gosto da série, mas a atitude dele de Hermione me dava uma raiva do caralho. Bem, vou parar de desabafar e falar mal de um grande amigo pelas costas. Não que eu não fale na cara. Abraço, Gustavo. Tamo junto e é só você não falar de HP. E vou juntar o tema do próximo cast. Primeiro, acho que vai ser um cast sobre Rei Arthur. Código se refere ao Código dos Cavaleiros. Rei Dan, os Países de Gales, porque os primeiros poemas do encontro sobre o Rei Arthur foram encontrados no País de Gales. Ah, um chute válido, vai. E o outro chute é um de cast de Asterix. Primeiro porque ele é gaulês e segundo porque ele é legal, ponto. Mas gaulês não é, tipo, da... ele não é da França? Ele não, gaulês é da França, né? É, então, mas... é da Gália. O País de Gales fica ali na Grã-Bretanha, mas tudo bem. Rods, cadê o cast de Kaide? E o meu cast de Slandunk? Vamos lá, Sejmug, não sei mais quem da staff gosta de Slandunk. Oi, eu adoro Slandunk. Mas vamos defender o movimento. Para eu falei no início do e-mail, mas falei o Fer, coraçãozinho de novo. É isso aí. E aí, Rods, cadê o cast de Kaide? Ele não tá aqui pra perguntar agora, ele não tá no ponto aqui, mas tudo bem. E Sage, Slandunk, e aí? Bom, primeiro, o Kaide eu já falei, tem gente o suficiente nessa staff pra gravar um cast de Kaide. Se ele vai sair, quando sair, não sei. Mas o pessoal gosta, então acho que um dia talvez saia, ano que vem, né? Slandunk, eu gosto, até que eu gostaria, eu adoro esse anime, pô, mas precisa achar gente também, viu? Eu não sei dentro dessa staff quem que gosta, na verdade, né? É que tá. Eu nunca vi. Eu tenho até vontade de ver, mas eu nunca vi. Olha, é meu anime de esporte favorito. Então, tá acima de Major. O Panda acabou de se manifestar dizendo que ele gosta. E é isso, mas esse ano não sai. Então, só talvez ano que vem, quem saiba. Mas, cara, a gente já tá com o planejamento acertado até início de janeiro, mas tudo bem. É a vida. É a vida. Pois é, né? Bom, e o próximo e-mail é o Tizar Campos. Olá, pessoas do Projeto X. Devo dizer que este podcast, na minha opinião, foi o melhor que já escutei até hoje. Não por causa de qualidades ou coisas assim, mas porque foi o que me deu mais felicidade ao término. Oh. Ao terminar de ouvir o podcast, até mesmo voltei a ouvir algumas partes que gostei muito, mas que não cabe falar agora nesse e-mail. Ganhei meu primeiro Harry Potter de aniversário de 8 anos de uma namorada de meu pai. Foi a leitura mais difícil que tive até então. Só havia lido livros com figuras, no máximo os livros da série Vagalume e tals. É, saudoso esse livro, né? É. Bom, é difícil medir o quão incrível foi a sensação de lê-lo. Pela primeira vez na vida, me prendi a algo que eu me esquecia do mundo, à minha volta. Realmente sentia diferente lendo. Ao terminá-lo, fui tentar ler os outros livros. Livros para a minha idade, mas então eles perderam a graça. Não eram que nem Harry Potter, precisava de mais. Foi somente no Dia das Crianças que consegui convencer a minha mãe a me dar o segundo. Saí da livraria já lendo e andando com minha mãe, evitando tirar os olhos do livro, só para me desviar de quem passava na minha frente. Cara, eu conheço essa situação, viu? Eu também sei o que é isso. Com minha mãe me guiando pelo braço. Cheguei em casa, fui direto para o quarto ler. Saí somente para comer, com o livro em mãos. Também conheço essa situação. Também conheço a situação. Fui deitar e decidi ler só mais um pouco antes de dormir. Acendi o abajur e continuei a ler. Só mais um capítulo. Depois desse capítulo eu termino. Ao começar a amanhecer, eu fecho o livro que tinha acabado de terminar. Minha mãe entra no quarto para me acordar e me olha e vê que estou com um livro em mão. Lembro que depois que disse que tinha acabado de terminar de ler, minha mãe me perguntou que horas fui dormir. Olha, eu sei como é isso. Eu fiz isso com o quinto. Ah, olha mais um capítulo. E olha que eu já tinha lido, na real, porque eu já tinha lido a tradução tosquíssima. Mas, cara, eu vou ler mais um capítulo. Quando eu vejo, tá... Tem passarinhos cantando na minha janela e o sol nasceu. Tipo, E aí? Que beleza, que ótimo. Bom, foi a única vez que ela me pediu para não ir à escola, mesmo não estando doente. Ah, isso pelo menos foi algo bom, hein? Ela, tudo bem, né? Você varou a noite lendo? É, vou ficar aqui um pouquinho, né? A minha mãe nunca fez isso pra mim, ó. Vá pra escola, logo. Quem mandou você ler? Pô, é, tá bom. Era algo assim. É, bom, o terceiro livro ganhei de Natal, por estar com minha família e tudo mais, demorei para ler este. Mas sei que terminei antes do ano novo. Aos 9 anos, ganhei de aniversário o 4º livro, na época que a escola estava fazendo aquele tipo de projeto, onde o aluno escolhe um livro e faz um resumo dele depois. Enquanto os alunos escolhiam os livros da escola, perguntei à professora se poderia ler meu próprio livro, pois não queria pausá-lo para ler outro. Ela não gostou muito da ideia, era um livro grande, mesmo assim autorizou. Se não terminasse, teria que fazer um resumo até onde chegasse. Até hoje lembro da cara de meus colegas quando no dia da apresentação eu falei sobre meu livro. Enfim, esse foi meu passado com Harry Potter. Ele me marcou muito e devo dizer que, assim como a Fer, já reli inúmeras vezes. Sempre que estou sem livros, gosto de voltar para ele. Também devo dizer que fui viciado o suficiente para pegar a estreia de todos os últimos 3 livros, assim como ter visto todos os filmes, desde o 1º até o 8º em sua estreia. Ah, não esquecendo de dizer sobre minha desilusão completa ao fazer 11 anos e nada de cartas. todo mundo. Você deixou a janela aberta, não viu nenhuma coruja passando, não? Ai, todo mundo, essa desilusão. Que triste. Bem, é isso que eu tinha pra falar. Ficou bem grande e talvez chato de se ler. Desculpe por isso. Não, imagina, cara. Ficou bem bom. Legal, eu curti. Oh. Até porque tive uma identificação e, cara, uma surpresa. Ele começou a ler bem mais cedo, em 8 anos. Bem realmente, hein? Esse cresceu mesmo acompanhando o Harry Potter. É, bom, eu com 8 anos, Harry Potter ainda nem tinha vindo pro Brasil, mas tudo bem, né? Não tinha como eu ler com 8 anos. Mas, mais do que qualquer outro podcast, eu quero agradecer por terem feito esse podcast de verdade mesmo. Ele me fez me lembrar de todos esses momentos de minha vida que, de certa forma, já havia esquecido. Com isso, meu carinho e dedicação para vocês aumentou enormemente. Muito obrigado. Pô, estou agradecido. A galera aqui também está agradecida. Eu fico feliz porque eu acho que esse é o meu podcast favorito também, até o momento. Não sei se ele é o melhor em si, mas foi o que eu mais me senti feliz gravando, com certeza. Esse foi emocionante. Bem, depois desse drama todo, irei às dicas do próximo cast. Antes de tudo, para mim, o Rafael Taira só queria roubar meu título de chute mais improvável de todos os tempos. talvez eles estejam começando uma nova disputa. Não sei, que né? Que é isso? Quem sabe? Tizar e Tyra, tá bom, né? Olha a briga. Enfim, o próximo podcast se tratará de Game of Thrones, ou as Crônicas do Gelo e do Fogo. Não, não é. Hey, pois a história gira quase todo ao redor de quem governará o Trono de Ferro. Código, pois muitos personagens têm códigos de honra próprios e coisas e tal. E País de Gales, talvez seja porque a bandeira é representada por um dragão, monstro abordado no livro. Nossa, eu não sabia que a bandeira do País de Gales tinha um dragão, mas tudo bem. Eu também não sabia, olha só. Coisa. Caso seja esse o podcast, eu digo que ficarei mais feliz por ser Game of Thrones do que por ter saído da zona de constantes erros que venho cometendo. É, você não saiu dessa zona, pô. Continuou, mas tudo bem. A Fer falar batalha me fez pensar em guerras que me fez pensar em Game of Thrones. E agora a minha sugestão de podcast. Dessa vez será sobre o que, na minha opinião, é o melhor jogo de todos, que é Chrono Trigger. Aê! Meu Deus do céu! Seria legal. Por fim, devo dizer que o presente de vocês, que não sou eu, já está em processo de encaminhamento e a partir do próximo e-mail, por mais 2, mandarei as 3 dicas do que será essa grande surpresa que quero fazer. Eita, para vocês. Legal, hein? Ah, legal, então. Bom, esperem pela primeira dica no e-mail da semana que vem e até. E PS, deve ter ficado muito grande esse e-mail, me desculpem por isso. Ah, sem problemas, sem problemas. E é uma coisa que eu digo, um dia ainda vai ter um podcast sobre Game of Thrones, eu só preciso ter coragem, porque é difícil falar sobre Game of Thrones. E sem contar que como o pessoal tá mais acompanhando a série do que lendo, eu tenho medo de gravar e soltar spoiler e estragar a série pro pessoal. Então, tipo, eu não sei. A gente ainda tá estudando como é que a gente vai fazer. Mas vai ter um dia, pode apostar. É, a série já passou da metade do 3º livro, né? É. Então, tem muita coisa pra acontecer ainda. O próximo e-mail é do Icaco. Nome Ícaro, idade 19, apelido Icaco, profissão estudante, futuro biólogo marinho. Objetivo, cara, melhor objetivo de todos, eu apoio, eu também quero, esse é o objetivo da minha vida também. Ter tanto dinheiro quanto Tony Stark, concordo. Ótimo objetivo. E segundo o Mugi, é melhor você desistir, cara, com essa profissão. É, porque biólogo marinho talvez não seja o caminho, né? Mas, é, quem sabe, né? Nunca se sabe, nunca se sabe. É, só ganhar na Mega Sena e depois um investimento e quem sabe. Olha, ai, ai, enfim. Olá, queria parabenizá-los pelo último podcast lançado, Togashi. Um debate sobre o gênio dos mangás atuais ganhando até do Oda, causando raiva em quem gosta de One Piece aí. Essa conversa foi muito boa e o participante Kuroki fez a diferença no podcast com ótimas argumentações. Que é essa? Um dos melhores quadrinhos que já li. O debate foi bom e bem legal, mas ficou faltando alguma coisa nele, não sei dizer bem o quê. Mas senti que faltou. Mas fora isso, foi um ótimo podcast também. Foi legal saber a reação de vocês ao ler HQ. Major, melhor esporte de todos, embora eu nunca tenha jogado. É o beisebol. Um anime excepcional, assim como foi esse podcast, que demonstrou sabedoria e conhecimentos para falar do assunto, trazendo pessoas que jogam esporte e debatendo em cima disso. O participante Mugiwara me surpreendeu ao demonstrar tamanho conhecimento em um anime que não tem nada a ver com One Piece. O Mugi pediu para dar um recado aqui, dizendo que em One Piece tem alguns OVAs onde eles jogam beisebol, então é por isso que ele sai de beisebol, entendeu? É, tem um ali. É. Mas que coisa. Tá bom, velho. Harry Potter. Minha infância inteira se baseou em guardar uma certa carta. Podcast incrível. Entretanto, achei que a presença feminina que dominou o podcast, os dois rapazes falaram tão pouco que pensei que eram duas meninas e um rapaz apenas. É isso aí, o próximo podcast ou é de Dan Brown ou de Code Geass. Ó, acertou. PS, porra, Mugi. Concordo. Tá bom. Porra, Mugi. Agora, em relação ao cast de Harry Potter, é que teve um fator assim. Primeiro, eu falei pra caralho mais que todo mundo pra começar. Segundo, a Dri falou pra caralho mais que todo mundo, menos eu. Também. Terceiro, o Mugi caiu no meio da gravação e ele ficou quase metade da gravação ausente. Então o Cabeça também acabou falando muito mais que ele. O Mugi falou bem pouco mesmo. E quarto, o Mugi e o Cabeça têm a voz igual. Então é por isso que as pessoas acham que era a mesma pessoa. É isso, é simples. Deve ser isso. Mas, assim, na verdade foi porque o Mugi caiu mesmo. Eu dominei, as pessoas deveriam ter mandado calar a boca também. Porque é um assunto que eu não consigo parar de falar sobre Harry Potter. Se eu pudesse gravar o podcast sozinho, eu teria gravado. Mas como não pode, porque ia ficar chato, eu não gravei sozinha. Mas tudo bem. Monólogo, né? Ia ser o monólogo da Fernanda, mas eu conseguia gravar, eu tenho conteúdo pra gravar o inteiro sozinho, mas tudo bem. A gente gravou, mas o Mugi caiu durante a chamada, até nos erros, tô vivo, vai estar lá que o Mugi ligou pra gente avisando que caiu e ele ficou uns bons 40, 50 minutos ausente durante a gravação. É, ele desabaratou, né? É. Na gravação. Desaparatou, isso. Ah, mas escuta o podcast, como eu falei, tem 4 fangirls no podcast, vai ficar legal. 4 fangirls, com certeza. Ah, bom, mas o próximo e-mail é do Leandro. Boa tarde a toda a staff. Aqui quem fala é o Leandro. Vim dizer que gostei bastante do podcast de Harry Potter, principalmente porque foi algo que eu fui acompanhando desde os 7 anos. Já digo que a Fer deve me desprezar por isso, pois na quinta série tinha na biblioteca até os livros 1, 2, 3, mas eu já tinha assistido esses filmes na época, então não deu vontade de ler. De resto, um abraço para todos. Assim, eu não desprezo. É só tu não vir com o papo de que o Daniel Radcliffe é foda pra caralho, tá tudo bem. Ele não é bom, não. Não é bom, só não. Só isso. PS1, acho que ouvir alguém falar de uma obra que ama mesmo ele sendo bom ou não, faz o ouvinte se interessar mais. Isso é verdade. PS2, quero essa mesma paixão no podcast de Full Metal Alchemist. Eu a garanto, essa mesma paixão, porque eu vou estar nesse podcast também, então eu vou falar pra caralho também, porque Full Metal é meu anime favorito. Só isso que eu tenho a dizer. Pronto. Encerrei minha participação neste momento. E PS3, fala pra mim se desbanquei o cabeça naquela dica do ouvinte borboleta Shakespeare Viagem no Tempo. Com certeza. É, o cabeça errou aquela dica que o menino. Ele ficou chateado, ele ficou no cantinho lá em posição fetal porque ele não conseguiu adivinhar. Chorando. Que triste. Por semanas. E por último, um e-mail vindo do Facebook. Olha só, da Sakura Yuki, que ela gosta de comentar por lá, né? E eu estou mandando esse recado para o caixa de entrada, que eu peço, por favor, para que vocês o lessem. Muito obrigada. Olá, pessoal do PXP. Primeiramente, gostaria de falar que não pude ir no Anime Friends desse ano, mas queria muito ter visto vocês. Pena que não pude, mas deixa isso para uma próxima. Bom, o Kiba foi lá, o Mugi foi lá, o Jin, o Cabeça. Eu não fui, né? Uma pena. Eu também não fui, eu nem sei como é que tava, na real. Então, acho que tava legal. É, e tenho quase certeza que vou no Ressaca Friends desse ano, no dia 15, que o Flow irá se apresentar. Acho que todo mundo vai, viu? Ah, eu quero ir. Eu conheço algumas músicas só do Flow, mas eu quero ir, porque, cara, é foda. Eles tocaram em Code Geass as músicas Colors e World End. Também tocou músicas para os animes de Naruto, Naruto Shippuden, Eureka Seven, Persona, Hero Man, Beelzebub e Rurouni Kenshin. Gosto muito das músicas deles. Sobre podcast de Kick-Ass, foi muito divertido, mas nunca li o HQ. Eu já assisti o filme e gostei muito do desenrolar da história. Além dele ser bem violento. Estou à espera do segundo filme que tenho certeza que vai ser ótimo. Ele já vai chegar daqui a pouco. Também quero comentar sobre o anime de Major. Eu nunca assisti, mas depois de vocês comentarem e falarem tão bem, confesso que fiquei morrendo de vontade de assistir ele e outro anime, que sei bem que vocês gostam. Shihaya Furu. Olha só, hein? Yeah. Shihaya Furu. Nani Wazuni. Sakuya Konohana. Eu também gostaria de falar do podcast The Big Bang Theory, que escutei recentemente junto com muitos outros podcasts do Projeto X. Eu já ouvi falar da série, mas nunca assisti. Mas depois daquele podcast, nunca fiquei com tanta vontade de assistir uma série antes, mesmo sendo uma série bem nerd. Confesso que não consigo parar de falar Bazinga. Bazinga, bazinga. Bazinga. Pois quando estou sem fazer nada, eu olho pra minha irmã e falo bazinga. E a gente fica repetindo frases engraçadas. Ela também escuta alguns podcasts comigo e ela adora principalmente o fato do Mug. Durante o podcast, ele às vezes fala de One Piece, mas sempre alguém o corta. Na verdade, é todo o podcast. É que tem muita coisa que não vai pro final, né? Não, o editor com a boa vontade, ele sempre corta, pô, isso. Sobre o cast de Harry Potter, eu já assisti todos os filmes, mas nunca li livros por preguiça, de ler livros muito, muito grandes. Mas gostei muito do podcast. Aliás, gosto de todos os podcasts de vocês. Continue com um bom trabalho e a cada dia vocês estão melhores. Eu gostaria que um dia vocês fizessem um podcast sobre a era Edo ou a era Sengoku. Olha só, a gente falou algo parecido no Rurouni Kenshin, né? A gente falou um pouco depois, na verdade, né? A gente só mencionou um pouquinho esse período, passou rápido, mas... essa parte histórica, é. Né? É uma ideia interessante. Eu curto esse tipo de programa. Vou falar da batalha Sekigahara, seria legal. E falassem de alguns animes que também retratam sobre o tema, como Sengoku Basara, Sengoku Collection, Sengoku Tomy, Hyaka Horan, entre outros. Eu amo Sengoku Basara, tô no anime com jogos para Play 2 que eu tenho e não me canso de jogar. Então é isso, um grande abraço para toda a equipe do Projeto X e até mais, obrigado. É isso aí, valeu Sakura, continue nos acompanhando. Agora, Seiji, eu vou mandar um abraço pro pessoal que comentou. Abraço pro Rafael Taira, pro Daniel Pontes, que eu... concordo com ele, eu não sei como é que as pessoas conseguem saber a história de Harry Potter só vendo filme. Não sei, tipo, pra mim fica confuso só vendo filme, porque eles cortam tanta coisa, tudo bem. Eu tive essa dificuldade quando eu vi o sexto filme, né, porque tem, tá muito cortado, sabe, falta coisas. Falta informação, falta... Até perguntaram, né, acho que foi o Miyazaki que perguntou, por que que o Harry no sétimo filme tinha aquele pedaço de espelho? Porque, tipo, ficou meio confuso com, só com o filme. Eu sabia porque eu tinha lido o livro, eu entendi o que era aquele espelho. Mas acho que o filme não deu essa importância. Enfim, abraço pro Trianaut, o Matheus Murozaki, que a gente ficou conversando lá sobre morte súbita. Então, se quiser lá ler um pouquinho a nossa discussão. Pro Tizar Campos, que ele disse que suou pelos olhos com esse podcast, né? Vocês entenderam? Pro Miyazaki, que estranhou ainda estar em primeiro lugar no ranking. E pro João, que Mug, ele tá esperando ainda a cobertura do AF. Por favor, estão te cobrando por isso. Viu, Mug? E pra gente acabar logo o podcast, vamos falar sobre as dicas, né? As dicas da semana passada, que foram Código, Rei e País de Gales, né? E pra explicar, Código vem já do próprio anime, né? Code Geass. Por favor, né? É... O rei é a referência constante que tem em Code Geass. Não só isso, né? Porque o Geass, ele também é chamado de poder do rei, não é? Uma coisa nesse exatamente. Sentido. Isso. E País de Gales, ele vem da Grã-Bretanha. E no anime eles falam muito da Britânia. Rurushivi Britânia. Apesar que eu não sei se a Britânia realmente era a Grã-Bretanha deles, né? Não é a Grã-Bretanha, mas é tipo... veio da... Mas a palavra Britânia. Vem pela origem realmente inglesa, se eu não me engano, daquela região e que se espalhou. Ou não, eu tô falando besteira, porque eu queria ter participado desse podcast, mas até foi bom, porque fazia tempo que eu vi o anime, apesar de ter visto mais de uma vez, e a minha memória tava meio fraquinha. E pra acabar de vez, né, o podcast, as dicas, né, do próximo podcast, que é Fila Telemarketing Mugi. É isso aí. Mugi. Entendedores Mugi. Entenderão. Só isso que eu tenho a dizer. Porra, Mug! E não é One Piece, gente. Pronto. Por favor, não é One Piece. Já vamos deixar claro pra ninguém vir mandar e-mail de One Piece pela 56ª vez. Não é One Piece, não é. Calma, Fer, não fica com raiva. Calma. ok. Tchau, tchau, gente. É isso aí. Até semana que vem, Seiji. Semana que vem não sei se eu vou gravar. Tchau. Falou. Essa foi demais, isso não se faz. Ninguém vai acreditar, ela roubou meu caminhão. Sinceramente, eu pensei que dessa vez fosse me regenerar. Trabalhando honestamente com minha esposa ali. Uma vida bem normal pra envelhecer em paz. Mas se o destino quis assim, agora tanto faz. Do bar não saio nunca mais. meu caminhão. Ela roubou meu caminhão. Ela escreveu dizendo que não me aguentava mais e foi embora com meu caminhão. Foi embora e me deixou aqui. Foi embora e me deixou aqui. Quando eu acordei e vi meu caminhão não tava mais e nunca mais na vida eu vou dormir. Eu que tinha até tatuado o nome dela. Eu pensava nela toda noite nesses 10 anos que eu passei trancado naquela prisão. Essa foi demais, isso não se faz. Ninguém vai acreditar, ela roubou meu caminhão. Ah, eu lembrei da minha apresentação. Aqui é o Panda e eu quero ver morte. Isso você vai ver bastante. Isso você deve ter visto bastante. Só um comentário off-top, cara. Ouvi de uma fuxa hoje que o cara é só masoquista. É a primeira... Eu disse masoquista, tem diferença, porra. Mas, então, você fala em masoquismo, a gente já pensa em sadomasoquismo. Meu Deus, gente, que juízo vocês fazem de mim. Isso. Não, eu tô ficando ofendida com isso, pelo amor de Deus. Dri, você quer mesmo saber? Acho melhor não. Olha, gente, vamos voltar pra gravação, eu não, vamos. Não tô muito por dentro não, desculpa aí. Mas tá bom, você tá dizendo que você é, quem sou eu pra dizer que você não é? Eu não tô falando. Gente, vamos voltar pra gravação, vamos. Vamos finalizar o... Tu também, só complementando, você também gosta de pessoas que batam em você e tal? O quê? Não. tipo, masoquismo e tal. Nossa, tua pergunta, ela tá, tipo, aprofundando aí as coisas que ela gosta, né, e tal, e então, tipo, tu pergunta... Olha só, o lado do Henrique que eu não conheci. Eu não vou responder isso. Não foi ela agora há pouco que tava falando sobre sadomasoquismo aqui? Não foi? Isso tá virando calúnia já. Olha só. Tá vendo? Ó, só tô... Esse lado do Henrique eu não conheci. Meu Deus do céu, gente, para. Coitado do rapaz. Gente, vamos fechar isso de uma vez, por favor. Eu até perdi o rumo aqui agora. A menina chega pra ele lá e diz, cara, me come. Pode cortar isso daí. Cara, me come. Aí ele chega e fala assim, jamais. Não, eu não te comerei. Eu não te comerei porque você é uma princesa. Então, você precisa morrer pra que eu possa te comer. Como assim, cara? Essa frase foi muito estranha, tá bom? Mas ele é assim, cara, no anime. Pior, então, que pior pra que mim... ele é, sabe? Eu acho que ele... Não, barulho. Puta, né? Tu falando X não vai gravar. Tu abrindo a porta não vai gravar. Vai gravar, mãe. Eu tô te pedindo, por favor. Depois você guarda. Rapidinho, já tá terminando aqui. Faltam 10 minutos. Não tô esperando. Daqui a 10 minutos tá, você tá vem bom, aqui. Tá, pode ser? Tá. Sim. Eu vou sair daqui, tem calma. Então tá bom. Não é donação. Mano, o problema é que se eu peidar aqui, o microfone grava. Obrigado, mãe. Pronto, pode continuar, desculpa. Então, manda um oi pra sua mãe pela gente. É, manda um abraço pra ela. Já eu falo com ela. Uhum. Exato. Saiu uma... que foi? Diga... Aqui esse nome, Bokuto no Akito, é sempre me lembra Bukake. Meu Deus! Corta isso no podcast. Mas é verdade, cara, eu não consigo ler Bokuto no Akito. Eu sempre leio. Eu não duvido Bukake, nada que deve Bukake, ter uma fanfic, né? Deve ter uma doujinshi com esse nome, que deve, de alguém que deve ter pensado a mesma coisa que você. Mas enfim. Exatamente. É cabeça de quem é louco, cara. Nunca desconfie da cabeça assim, de certos. Ei, quando eu for pra aí, vocês vão fazer alguma coisa que preste pra mim comer, né? Justo. É, justo. Acho justo. Tô indo de Recife pra aí. Ultimamente a gente tem feito muito... A última vez que o pessoal veio, a gente fez lasanha. Nossa. Lasanha super gordurosa. Até ela... Mas o Hideki foi? Não, Hideki não. Foi. Ah, tá. Então ele não engordou mais do que ele já engordou. Eu nunca vi o Hideki ao vivo, cara. Mas eu já tenho... Cara, a impressão que eu tenho do Hideki aqui é um monstro. Tipo, muito alto. Não, ele não é tão gordo, né? Ele é gordinho. Falando em viado, Porra, eu esqueci. Eu ia falar alguma coisa. Gente, legal. Eu tô sentindo veneno pingando, dessa chamada. Eu tô gostando disso. Continue, por favor, tá divertido. Por quê? Não entendi. Eu sou uma pessoa tão legal. Eu disse, Dri, eu quero ver morte. Justo. Eu sou uma pessoa tão legal. Eu não acho que vai rolar morte, cara. Eu acho que, no fim, o Shaoran, ele vai conseguir, tipo, acabar com o meu argumento. Eu vou ficar que nem merda. Vai ter um monte de gente me chamando de egocêntrico. Cara, eu tenho certeza, ó, egocêntrico, babaca e ainda por cima que não só gosta de merda. Só gosta de merda. É, cara, só pelo fato de eu ter falado bem do Naruto, bem entre aspas, né? No começo do podcast, vai ter um monte de Narutashi falando: nossa, cara, que babaca! Calma, não precisa ficar preocupado que aparentemente não temos tanto público Narutashi. Na verdade, até onde eu reparei, a gente não tem nenhum. Quer dizer, a gente não sabe, né? O público que comenta, pelo menos. Ah, tá. O único que eu traduzi foi o Bokuku no Akito e o Nanarin Wonderland. Entendi. Mas eu lembrar um fato curioso que a Fer sempre fala quando a gente fala de Code Geass, que é que ela comenta que ela entrava no site da Clamp Project, nos fóruns, pra ficar discutindo sobre Code Geass lá e fludavam muito lá. Eu lembro dessa época porque eu lembro dos fludes dela.